começando aqui mais uma ComoCast, podcast mais viajado da podosfera. Nós vamos aqui para falar sobre um lado lúdico, um lado assim, que você, que deixa pro seu imaginário enxergar determinadas criaturas ou satanases, né? Essas coisas que às vezes não é só imaginário, né? Vai saber. Vai saber. O que é isso atrás de você, Álvaro? É uma pilastra. For a rola da casa? Pense nisso. É bem grosso. Exatamente. Você vê, ó, não tem mais nenhum. Você tem quantas rolas? Quantas eu tenho? É. Encostada em nenhuma. Entendi. Bom, e antes de começar, nós temos alguns recadinhos. O primeiro recadinho é pra lembrar você, querido ouvinte, de avaliar a gente no iTunes dando 5 estrelinhas, ok? 5 exorcismos. 5 crucifixos. 5 entidades. De ponta cabeça. De ponta cabeça. Exatamente. 5 sombras que não existem. 5 pessoas sombras. Pessoas sombras. 5 paralisias do sono. 5 metralhadoras de Jeová. 5 metralhadoras alemã de Israel, que estraçalha ladrão que nem papel. Né? Exatamente. Então dê 5 estrelinhas pra gente no iTunes, pra gente ficar feliz, pra gente ficar beleza, pra gente não ter, né, nenhum futuro susto. Pra gente não ficar possuído de Exatamente. Raiva. Exatamente. Então, isso é, de quem mais? Mina Psycho Arigato! Outro recado também é para você que está nos ouvindo neste exato momento. Você, por acaso, escreve? Você gosta de escrever? Você escreve bem? Já elogiaram seus textos? Você gostaria de fazer parte dessa corja de loucos que é o Locomotiva 26? Então mande um texto ou dois aí sobre um assunto interessante para o contato @locomotiva26.com.br e venha fazer parte do Locomotiva 26 como um novo colunista. O que está acontecendo aí, gente? O Álvaro está fazendo um espanhol no microfone. Estourou aqui, peraí, deixa eu voltar. Desculpa. Agora, pós espanhola do Álvaro no microfone. Puta merda. Exatamente, exatamente. Exatamente. Então, né, já sabe, né? Já. Eu gostaria de abrir isso para qualquer tipo de texto. Qualquer tipo de texto. Ok? Não vamos apontar colunas. Você vai escolher para qual coluna do Locomotiva 26 você quer escrever e você vai se candidatar, ok? Envie seu e-mail com o seu texto para contato@locomotiva26.com.br. Qualquer coluna. Quer escrever sobre jogos? Você escreve. Quer escrever sobre, sei lá, sociedade alternativa? Você escreve. Escreve sobre o que você quiser, ok? E você vai ganhar por isso. Exatamente, um dia. Você vai ganhar um dia. Você vai ganhar um parabéns, um bem-vindo à equipe. Reconhecimento. O direito de bulinar as tetas. E tudo na vida é dinheiro. Exatamente. Se você não tem reconhecimento em nada na sua vida, chegou a oportunidade, ok? Que triste. Eu sou Rafael Tanicho e você pode até não acreditar em Satanás, mas ele acredita em você. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem vos fala é Suede e... Eu sou o mal. Ah, eu queria que você se assustasse, cara. Mas tudo bem. Eu sou o mal, cara. Eu não me assusto. Não, você não é o mal. Você não é porra mesmo. Eu sou o mal. Você é kawaii. A personificação do mal. É, dizem que você é mais kawaii do que diabo, viu? Só pra deixar claro. Que droga. Fala, galera. Aqui quem vos fala é o Alvin. Então, você acredita no diabo? É, você tá esperando a resposta? Sim. Desculpa. Se você acredita no diabo, você acredita em Deus, cara. Uau. Oh, louco, bicho. Você quer me exorcizar? Ok, hoje nós temos um convidado para lá de especial que você tá fazendo. Você tá fazendo várias participações aqui com a gente. Está, bastante. Umas participações bem legais, bem interessantes. Vai lá, aquele convidado te apresente. E aí, galera, eu sou o Outcast. Eu quebrei o suporte no microfone e o Rafael vai puxar meu pé à noite. Ainda bem que é o pé, né? Exatamente. Exatamente, porque não é, sei lá, Silvia Sente que morreu e foi atrás, né? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o e-mail, se tiver. Ok. Por que eu disse no começo que hoje nós estamos aqui para falar do lúdico, do imaginário? O que acontece? Nós resolvemos, neste mês do terror, aterrorizar vocês. Aterrorizar vocês. Na verdade, vai ser dois podcasts normais, assim, entre aspas, né, especiais do terror, lógico, com indicações de filmes, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre esses filmes, debater um pouquinho esses filmes. E hoje, o lúdico e o imaginário ficam para a parte de filmes de espíritos e demônios, possessões e coisas assim. Tudo que está envolvido com Satanás. Sejam bem-vindos ao Outubro Abracadubro. É, na verdade, eles já foram bem-vindos no Drops passado. Então, sejam bem-vindos ao cast de Outubro Abracadubro. Exatamente. E quem gostaria de começar recomendando um filme de espírito, possessão, Satanás ou coisa assim, Álvaro? Álvaro. Porra, eu assisti o Ritual, cara, com Anthony Hopkins. Porra, velho. Puta merda, que filme louco. Eu gosto disso porque, assim, uma coisa que é claro em casos de exorcismo reais é que o exorcismo é feito em sessões. Sim. Ao contrário do que muitos filmes mostram, que é uma vez que a pessoa vai lá e fala, sai, diabo, sai, tá ligado? Não, igual nas igrejas. É. Então é algo quase como um acompanhamento psicológico, né? Sim. E nesse filme, o Ritual com Anthony Hopkins, o Anthony Hopkins é o padre. Uhum. E ele que tira o Satanás das pessoas, lógico, né? Porque ele é um padre. Ele é meio que um professor de exorcismo. É, exatamente. Até que ele tem um aprendiz durante o filme, assim. Nossa, que da hora. É foda. E aí, né, tem os caras do Vaticano lá, né? Sim, ele trabalha no Vaticano, até que tem várias discussões. Conta sobre... bastante esse filme. Não, pra então, gente. Tem várias discussões sobre, tipo, se aquilo é um caso de espiritismo, tipo, ser um espírito que tá possuindo a pessoa, ou se é um distúrbio mental. E pra ele sempre é, tipo, ele sempre prova que aquilo lá é do mal, tá exatamente. Ligado? Exatamente. Isso é bacana, porque não é igual, né, vários filmes que, é Satanás sempre. Não, eles colocam... Como se é algo humano. Exato. E tipo, o cara tem aulas no Vaticano, né, porque é um padre, né, um cara em formação de padre que... Teólogo. E eles colocam em dúvida essa questão do se é Satanás mesmo ou se é algum problema psicológico que a pessoa tem. Tem momentos que nem no filme tem uma grávida que todo mundo acha que aquilo é algum distúrbio dela, principalmente devido à gravidez, tipo algum estresse, e vai ficando cada vez mais pesado o negócio. Sim. E ele vai, tipo, são várias sessões de exorcismo. Não é da primeira vez que o padre chega lá e tira o capeta dela. Exatamente. Não é na casa do senhor não existe Satanás, não. Né, cara? Porra, mano. Um negócio que me dá medo sobre filme de exorcismo é que a pessoa fica com uma força sobrenatural. Sim, porque sim. Não é dela a força, né? Sim. E a grávida tá com o maluco longe. E tem um momento que ele tá tirando o capeta dela que a mulher começa a vomitar prego. Mas é muito prego. Essa cena é porra, foda. É pesada. E você fica tipo... que a criança lá dentro é o capeta, porque... Sim. Não pode ser uma criança que tá ali dentro, depois de tudo que ela bota pra fora. O nome dela era Rosemary. Só que... Não, então... Rosemary. Com o tempo, tipo, o demônio que tava nessa mulher, ele passa pra outras pessoas e acaba passando pra esse padre. Sim. Pro Anthony Hopkins. Caralho. E aí é que é pesado por causa que ele... O capeta, ele age de acordo com a mente da pessoa. E a mente desse padre é fudidaça. Tipo, ele tem muito conhecimento do inimigo. Sim. Ele já tirou muito capeta. Ele é o professor de exorcismo. Então você imagina. Ele é o professor do descapetamento. Sim, exatamente. E quando ele tá com o capeta no corpo, mano, é tipo, é o Hannibal endemoniado. Sim. Porra. É foda. E se tem um cara que eu nunca vi fazer um corpo possuído... É o Anthony Hopkins. É o Anthony Hopkins. Puta merda. Você fica com medo. Você fica com medo. Então até que no começo que eu falei lá, você acredita no demônio, que até foi meio parecido com a sua abertura, né? É que ele fala isso pro maluco, tipo, abraçado com ele, com as unhas cravadas nas costas do padre que ele tava ensinando, ele fala isso pro maluco. Mano, você caga nas calças assistindo esse filme. E tem toda uma questão do abalo da fé também, sim, né? Sim, ele fica provando o moleque o tempo todo, mano. Que o cara, tipo, ele sabe que ele tem que exorcizar o padre lá do descapetamento, só que, tipo, a fé dele se abala muito. Então ele fica se achando incapaz e isso vai fortalecendo, tá ligado, o demônio? Sim. E isso é do caralho, velho. É muito foda, mano. Então acho que esse filme vale a pena assistir, só pelo Anthony Hopkins já vale a pena assistir. Sim. Mas é principalmente porque ele não é um daqueles clichês de exorcismo, né? É um filme mais trabalhado, tem uma base mais real ali. Não, não que o capeta seja real, mas tipo, dessa questão da terapia, de colocar em pauta se há algum problema psicológico ou não, sabe? É um filme foda pra caralho. Foda. Gostei, eu vou assistir. Bom, eu gostaria de falar sobre O Exorcismo de Emily Rose. Esse é foda. Esse é fudido. Acho que é um dos únicos filmes que eu assisti de exorcismo. Cara, esse pra mim é um dos melhores filmes de exorcismo. Eu ainda não tinha assistido, eu assisti esse ano com vocês e eu lembro quando eu assisti. Você mesmo falou que já tinha assistido um monte de vezes e não cansa de assistir esse filme, adoro, né, mano? Aquele filme, cara. E é foda. Porque a Emily Rose é uma menina que vive na fazenda lá, né, com os pais e tal. A família é extremamente religiosa. E o sonho dela é sair daquele lugar. E ela recebe uma bolsa de uma faculdade e tal. Uma faculdade, até um colégio de freiras, né, se eu não me engano. E ela resolve ir. Só que ela já vinha apresentando alguns comportamentos esquisitos e tal. E daí, na faculdade, aí o Satanás aparece, né? Que legal. É legal lembrar que o exorcismo de Emily Rose é baseado num caso real, né? E o que mais me marca nesse filme é principalmente a cena do celeiro. Do celeiro. Puta que assim, pariu. O filme se passa em torno de um julgamento do padre que fez o exorcismo dela. Uhum. O exorcismo é um dos poucos filmes que o exorcismo não dá certo. Né? E aí tem uns flashbacks durante o filme. Sim. Esses flashbacks são o padre contando ali, né? Uhum. E, inclusive, dizem que o som que ela faz quando tá com o capeta foi gravado, é o som real, né? Não sei, deve ter sido modulado, mas enfim. Porque se você for ver também o vídeo que tem do exorcismo real, o vídeo não, o áudio que tem do exorcismo real é pesado pra caralho, né? É. As imagens dela também, tipo, no filme não retrataram totalmente como ela ficou. Ela ficou com uns 30 e poucos quilos, não foi? Exatamente. E é tenso. É, quando você vê as fotos é algo tensíssimo, né, cara? É pesado. E, tipo, essa cena no celeiro é a cena onde eles começam a fazer o exorcismo dentro da casa. Uhum. E daí, tipo, do nada ela arrebenta o que tava amarrando ela na cama e pula pela janela e sai correndo pra esse celeiro. Nesse celeiro começa um exorcismo mais foda que eu já vi em filmes de exorcismo. Inclusive, porque enquanto tá fazendo o exorcismo, ela fala que o padre vira pra ela e fala: se identifique, quem é você, né? E ela fala alguma coisa sobre quantos, não, né? Quantos sou. Eu não lembro direito a fala, mas é alguma coisa de quantidade mesmo. Ou somos, alguma coisa quantos assim. Quantos somos, né? E daí ela começa a falar vários nomes, tipo Lúcifer, Belial, acho que Hitler ela chega a falar, né? Baal. Então, Baal, cara, Belial. E essa cena é forte para caralho. Sim. Cara, forte para caralho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a interpretação foda da mina. É uma mina que você, tipo, nunca dava nada, porque antes eu só tinha visto ela no Dexter. Eu tinha visto ela no... Putz, como é que é o nome do filme? No... As Branquelas. As Branquelas. Mas nunca foi... Nunca foi um puta destaque pra ela, tá ligado? Agora, nesse filme, a interpretação dela tá foda. E eu pensei, cara, que, tipo, por esse filme ela fosse fazer mais filmes, ela não fez mais porra não nenhuma. Fez isso, a mina, né, cara? Sumiu, mano. E quando ela é endemoniada no começo, dá um cagaço, porque, tipo, o que eles julgam ser é aquela paralisia do sono, né? Sim. Só que, tipo, como se fosse uma paralisia fortíssima que ela teve. Elas julgam várias coisas. Tem a paralisia. Uhum. Como que chama quando a pessoa não consegue ver luzes piscando muito rápido? Ataque epilético? Epilepsia. É o começo da epilepsia. Eles começam a cogitar várias coisas e tal. E, tipo, ela deixa de tomar um remédio porque o padre fala pra ela deixar de tomar. E, puta, cara, tem um rolo fudido em torno disso. E não é simplesmente um filme do demônio, né? Tem esse caso da... Filme policial também, né? Tem esse caso... Eu não diria policial, mas eu diria mais investigativo. Investigativo. Tem um momento que o padre tá na prisão, que ele começa a fazer a oração dele, que ele vê a sombra... Ele, tipo, tá no... Acho que é o último dia do julgamento, acho que alguma coisa assim. E ele vê uma... tipo, a sombra vai crescendo e ele vai aumentando a oração dele, você fica, tipo... E a advogada é ateia. Sim, é ateia. A advogada é ateia, isso é bom lembrar. E o padre sempre falando pra ela, tipo, você tá se metendo com coisas que vão além da compreensão e tal. Tipo, é melhor você se cuidar, dar uma bíblia. Não, dar um cordão pra... Não, dar uma bíblia e ela acha um cordão de prata perto do tribunal mesmo ali. Sim, e tem um lance dos números que vai aparecendo, acho que o tempo todo no relógio dela que desperta. Acho que é 3h30, 3h33, alguma coisa assim. Pode crer. Que é o horário, né? Dito como o horário do demônio, né? E ela fica procurando na bíblia isso também, tipo, sim, em versículos e tal. E no filme chega a dizer que esse horário é o horário da morte de Cristo. Sim. Se eu não me engano. Não, dizem... 12 horas depois da morte de Cristo, pra ser o oposto. Dizem que é a hora que os portões do mundo inferior estão abertos. Sim, então, cara, esse filme é do caralho, tem um dos melhores exorcismos que eu já vi. Não é puramente exorcismo também, porque tem essa parte investigativa, tem... Eu não colocaria nem como terror, eu diria mais um suspense, porque tem as cenas também deles vendo vultos pretos e tal. Sim. É do caralho. Quem gosta de filme mais investigativo e de exorcismo precisa assistir o exorcismo de Emily Rose. Lembrando que é um caso real. Lembrando que após assistir o exorcismo de Emily Rose, vai no YouTube e procura... Eu lembro que eu cheguei em casa e fui até essa porra. Pelo áudio original. Nossa, tem vários áudios lá originais que estão legendados. Isso é bacana. E as imagens tipo, se você tiver muita coragem e não for ficar impactado com a imagem. Ela tá, né, 30 e poucos quilos, tá cheio de hematomas e tal, e porra, cara, que filme foda. Que foda, pesado. Eu vou decepcionar vocês porque eu não assisto muito. Comenta aí, você curte? Porque esse do exorcismo de Emily Rose, eu assisti com uma ex-amiga minha na casa dela, há um tempo atrás, eu não consegui assistir inteiro, cara. É um filme pesado. É que eu sou muito cagão. Acho que mais a cena do exorcismo que ela é pesada, né? Sim, é que eu não consigo mesmo. Esse também não é meu gênero de filme preferido. Não assisti muito o exorcismo de Emily Rose, eu assisti. É muito bom. Falando de espíritos, teve um filme que eu assisti, que eu assisti a primeira versão americana, que eu não tinha dado muito. Não tinha dado muito milho pra ela. Mas aí eu assisti a versão japonesa. Cara, é um filme bom. Se chama Espíritos. Espíritos? Espíritos. Ah, eu acho que eu sei qual. Eu já ouvi falar, eu acho. Eu não lembro. É do fotógrafo? É do fotógrafo. Ah, sim. O filme japonês é muito legal. Conta pra gente o filme. Porque, assim, é um cara que tava... Ele é fotógrafo, ele tira fotografias, né? Porque todo fotógrafo tira fotografias. Sabia não, hein? E teve um caso, eu não lembro se era alguém próximo a ele ou alguém de longe que ele foi visitar pra refazer algumas fotografias. E essa pessoa tinha morrido. E aí ele foi ver as fotografias novas que ele tinha feito e essa pessoa apareceu na foto. E aí ele começou a ficar encanado, né? E aí ele foi tirando mais fotos, algumas começaram a aparecer espíritos e conforme o filme vai passando, ele vai ficando doente. Caramba. Dor nas costas. Dor nas costas. Eu tenho medo desse negócio de foto. Tem uma cena muito legal que ele vai se pesar e ele tá muito pesado. Assim, tipo, ele era pra pesar aqui uns 75 quilos, ele tá com 130 quilos. É que ele acha até que a balança tá Tá quebrada. Pode dar o spoiler do final do filme? Não sei. Cara, isso daí é filme velho, mano. É filme velho, né? É, então vai. Então tudo vai acontecendo, ele vai ficando mal e ele começa a ficar assombrado, ele não sabe o que tá acontecendo, ele começa a ouvir barulhos estranhos. Tem uma cena que ele tá no carro, que ele vê gente pelo retrovisor. Sim, tem uma cena também no elevador, que ele escuta coisas dentro do elevador, ele escuta coisas no telefone também. E no final, ele tira uma foto dele no espelho e tem uma menina. Uma garota. Eita. Tipo de cavalinho nele. Com, assim, com as pernas nos ombros dele. De cavalinho nele. Que era o espírito que tava em cima tava dele. Se carregando ele. Se não me engano, ele se mata depois, alguma coisa. Eu não lembro do finalzinho. Ele se mata. Quando esse negócio de foto, eu lembro quando eu era pequeno. Sabe esses programas tipo Ana Maria Braga, só que genérico pra caralho? Uh-huh. Que, tipo, do nada, era um que passava na Band. E do nada o cara começou a falar sobre isso, sobre espíritos que apareciam em fotos. Tipo, eu tava de férias. Mano, de manhã cedo você vendo essa porra na televisão. Nossa. Não, de manhã cedo tá tudo bem. Não, mas eu fiquei encucado com aquilo. O problema é fim da tarde e começo de noite. Sim. Mas, mano, sabe quando você fica o dia inteiro? Que aí eu fui na internet ver aquela porra, né, com meu primo. Daí começou a tirar aí, foto. Não, a gente começou a ir atrás de... A gente viu que o nome era ectoplasma. A gente botou isso no Google. Em fotos. Nossa. Mano, aí você, tipo, você não sabe, quando você é pequeno, você não sabe se é montagem ou não, e o caramba. Você vai acreditando em tudo. Você vai acreditando em tudo. E foi um dos dias que eu mais fiquei com a mente, tipo, caralho, mano, qualquer lugar pode ter um espírito. O espiritismo coloca ectoplasma como um fluido utilizado pelos espíritos para manifestações. Então, eles terem dado esse nome e geralmente tem formato de pessoas. Essa, é meio que uma fumaça. E a maioria, tipo, das fotos que eles mostravam era sempre tipo de adolescente ou alguma mina da faculdade que foi numa festa e na foto saiu o espírito e ela morreu com o carro 300 mil vezes botado, tá ligado? Caralho. Meu nome é Samara, se você não compartilhar isso. É, tipo isso. Farpado. Mas, mano, a maioria daquelas fotos deve ser tudo mentira, das que eu vi ou não. É. Mas que eu fiquei cagado, eu fiquei aquele dia. Mas, ó, esse filme Espíritos é um filme bem legal também, cara. Bacana, bacana. Faz muito tempo que eu assisti, eu não lembro de muita coisa. Também faz muito tempo que eu assisti. Mas eu lembro muito de algumas cenas, da cena, né, final, que, principalmente. Isso eu quero ver, ficar com medo de novo das coisas. É um filme que acaba marcando pelo desenrolar das coisas. E o tempo inteiro tem gente falando que, tipo, quanto mais ele procurar, mais ele vai mais atrair. Mais ele vai encontrar. Né? Mais ele vai encontrar. Tipo, é um filme arrastado. Até perto do final, ele é bem arrastado. Tanto que quando eu tava assistindo, eu falei, nossa. É, os filmes japoneses, né, geralmente são, né? Sim. Um pouco mais arrastados. Mas é legal, vale a pena. Mas esse plot do final é o que você fala, caralho. Caralho, mano, valeu tá a pena. Por isso, tudo aquilo, tá ligado? É, valeu a pena. Exatamente. Quero assistir. Ah, vamos falar aí do clássico Exorcista. Nossa. Porra, esse. Esse foi o motivo de eu não assistir filmes assim, cara. Sério, mano. Eu assisti quando eu era muito pequeno, eu fiquei traumatizado. caralho. Se eu contar pra vocês que, tipo, eu só fui assistir esse ano também Exorcista inteiro, porque sempre que eu começava a assistir essa porra, tipo, era sempre 3 horas da manhã, passava na NET, né? Nossa, é sempre assim. Ele é um filme que tá passado. Sim. Tá sim, bem passado, os efeitos e tal. Só que a atmosfera que eles criam é muito boa. É. E tem a história por trás também, que a Linda Blair morreu depois das filmagens. Sim, e... Caralho. Mas assim, tem... Ele foi nos anos 60, por aí? Não. É, dos anos 75. 70, 80. É, acho que é 75. Não, 70 não. Já 70? É 70. Acho que é 70. E na época foi um regaço no cinema. Sim, cara. Nossa, sim. A maquiagem praticamente revolucionou o cinema, se você for ver. Da mina se transformando, aquelas os cortes na cara, o olho, o pescoço virando. Não, e assim, foi um choque, porque nunca tinha tido um filme nesse grau, mostrando coisas e tudo mais. Sempre os filmes mais suspense, era de monstro, terror. E assim, tipo, não mexia tanto com o exorcismo, sim, essa parada. Sim, era de monstro, era, zumbi. Por exemplo, se fosse algum terror, era uma parada mais psicose, que era mais um psicológico mesmo, não mostrava uma criatura, né? Sim. Não, era ainda também tempo de a bolha assassina. Sim. Não misturava, assim, tipo, aquela coisa grotesca com o ser humano. Então, foi um marco. Mas Satanás entrou numa menina. Sim. Sim. Gostoso. Satanás entrou nessa menina e... foi chamado alguns padres, né? E sim, só um padre e o seu assistente que foram lá. E da hora que vai contando a história desse padre, né, sim, mano? Tipo, você vai vendo que como a história de vida dele é fudidaça até aquele momento. E ele perde a mãe e tal, tem um negócio meio tenso. E ali é um exorcismo que acaba dando certo meio errado também, né? É, porque... porque o diabo vai pro padre, ele pula pela janela... se fode totalmente. Exatamente, ele morre, né? O padre morre porque ele pulou pela janela com o capeta no corpo e a menina fica bem, né? Mas... dá dó pra caralho da menina quando ela tá fazendo os exames médicos lá, que eles vão enfiando aquelas agulhas na medula e tudo mais, e tipo, ela começa a se debater, jorra sangue pra tudo que eu tenho, ela fica tipo, caralho, tadinha da mina, mano. E aí depois, só que depois você vê ela toda verde, vomitando e falando, me come. Você fala, tadinha nada. Mano, eu lembrei do Todo Mundo em Pânico 2, que começa com essa cena, que ela começa a gritar pro padre, me come, daqui a pouco tá o padre em cima dela. Mas assim, deturpava a imagem religiosa que tinha na época, sim, principalmente, porque ela falava coisas como sexo com Cristo mesmo, sim, e tal. Então foi bem pesado para caralho, né? Aliás, porra, na sim, época. Hoje já não é tanto, é um filme bem passado, assim, em questão de efeitos, mas eu acho que tem pelo valor que o filme tem, vale a pena assistir, sabe? Vale pra caralho. Até o Outcast falou que foi assistir quando criança. Cara, se assistir hoje, você vai ver que tem é bem mais susto, tá ligado? Dá pra ver que é tudo mentira. Então, eu fui assistir só esse ano e eu não fiquei tão, cara, tipo, eu sempre começava a assistir, eu ficava, tipo, sempre você fica no cantinho do sofá olhando, cara, pra tudo quanto é canto, o mano. O filme começa com zumbidos de abelha, sim, e barulhos de porcos, mano, morrendo. Sim. É tenso. Eu acho que é uma das aberturas tenso mais esse filme lindas, assim, saca? Nossa, assisti. Mais forte, mais... Que te levam pra um estado pra você poder assistir o filme, tá tinha ligado? Tinha me falado que a série que tá passando, acho que no FX ou na Fox, que é sobre o padre, tipo, como se fosse um prequel desse padre do Exorcista, né? Nossa. Só que eu não cheguei atrás de ver, mano. Deve ser da hora. Eu ia falar desse negócio aí também. O que você ia falar? Eu assisti esse filme quando eu tinha uns 5 ou 6 anos de idade. Eu assisti... louco. Não, pra essa idade é forte. Nossa, mas quem colocou pra você assistir com essa idade, cara? Minha prima, quando ela doente. Tava... meus pais tiveram que sair e chamaram ela pra cuidar de mim. Olha, velho. Ai, que babá legal, hein? Aí eu fiquei sentado no canto de sofá, tampando o olho assim pra poder ver o filme também, com os dedos abertos na cara pra poder ver. E eu não consegui dormir por uma semana, cara. Eu fiquei muito traumatizado. Aí, pesado, né, mano? Aí depois disso... Ah, mas hoje dá pra assistir, viu, cara? Hoje é tranquilo. Esse som que tem no começo foi um artifício que eles usaram pra causar um mal-estar fudido, né? Pra já, desde o começo, te fuder. Mas... deixando a atmosfera e, legal. E, tipo, até na época era algo meio esquisito de se ouvir. Depois falaram, né? Que era um porco morrendo e tal. Então é um som realmente que incomoda, cara. Você imagina isso no cinema. Puta que pariu. Imagina isso no cinema numa época que o povo não tava pronto pra essas, sim, coisas. Puta, numa que época pariu, que a religião ali nos Estados Unidos era algo extremamente forte. Puta. Foi coisa linda. É, foi um filme que veio pra fuder todo mundo. Uma coisa que... eu reparei bastante nesses filmes de possessão e exorcismo é que a maioria das vezes sempre tem alguma coisa que tá possuída que passa pra pessoa o demônio. Tipo, ela libera o demônio, tá ligado? Ela abre a porta pra ele entrar, tá ligado? Cara, uma coisa que a gente tava conversando esses dias é que todo filme de terror poderia ser evitado. Sim, sim. Se a pessoa fosse inteligente. Exato. E não quisesse dar um de corajoso. Não abrir a porta, ir pro outro lado. Sim, exatamente. Mas isso é algo que a gente vai descartar, né, por enquanto. Eu ia falar do... aquele Ouija. Ouija, é legal, bom. Cara. Esse filme é legal. Que, tipo, não chega a ter um exorcismo no filme, eu acho. Não lembro se tem. Acho que não. É só o pessoal que vai ficando possuído, que, tipo, a menininha joga. Aí... É, um padre até chega a ser chamado, mas eu não lembro. Eu acho que não rola um exorcismo. Não rola, acho que o padre se mata antes, alguma coisa assim. Acho que ele também se mata. É uma possessão que, tipo, pesado. Sempre acaba com uma família inteira, né? Sim. E aquilo sempre volta depois em algum outro filme, meio que continuando aquela história do tipo, tá todo mundo morto no porão. E aí eles ressuscitam aquelas pessoas que morreram que foi da outra vez. Mas nesse filme, ó, pra voltar a falar aquela parada, tipo, se a pessoa não... tem que ser idiota pra acontecer um filme de terror. Começa com uma menina que brincou com o Ed e morreu. Sim. Daí os amigos dela resolvem brincar na casa que ela morava. Porque a outra amiga lá recebeu um sinal que ela tava tentando se comunicar e tentaram jogar o jogo pra ver se ela falava alguma coisa. Exatamente. E... porque é o motivo da morte dela. E tem uma parada legal que a ponteira, né, do tabuleiro, tem uma lupa, uma lente. Sim. Sim. Que, tipo, você olhava pela lente e você via o que tava ali. Você viu o capeta. Isso aí era do caralho. E era uma sombra também, né? Não tinha... Não era uma persona... Não era nada personificado. Era uma sombra. Não era. Não era. Era uma sombra. Era. Dava pra ver... Deu pra ver a mãe dela. Mas isso mostra... Esse acho que é o Ouija Origem. Tá. Que tem o... É verdade. Você assistiu Origem. Você assistiu Origem com a gente. Tem o normalzão, que é esse da... Que também é a mesma coisa. É a mesma história, né? Da menina aqui. É, só que o primeiro é mais da hora, né, cara? É mais foda. Eu assisti Origem. E... o da hora de filme de terror, que nem o lance da sombra, é quando você não vê o bicho, mano. Nossa, é verdade. Tipo, esse lance de... Cria um terror psicológico. Você fica... Fugido, que nem eu fui assistir o Annabelle, a Origem, e demora pra caralho pra você ver o demonião. Sim. É, aí você fica com essa porra, mano. E tem uma cena que, tipo, é como se as Chiquititas tivessem se mudado pra casa onde a Annabellezinha morreu. É assim, tipo... Como se as Chiquititas... Não, como se fosse as Chiquititas da puta que pariu. Sim, mano. Chiquititas do diabo, né? Você quis dizer que virou um orfanato. Tinha uma família com uma criancinha chamada Annabelle. Se transforma com Satã. É praticamente isso. Caralho. Caralho, dá pra fazer uma música inteira. E, mano, a menininha morre 12 anos depois, os pais dela, tipo, estão morando sozinhos, a mãe... Não sai de um quarto, que ela tem metade da cara fudidaça, que ela usa uma máscara de porcelana. E aí eles decidem transformar a casa deles num orfanato. Chama, vai uma freira. Certo. Uma freira mexicana com um monte de chiquititazinhas. Freira mexicana. Sempre tem algum mexicano nessa parada pra tirar o cachorrito, né, mano? Ou é jardineiro, ou é alguma coisa que tem parte com o Satã. Sim. Preconceito com pra caralho. Mas perdemos ouvintes mexicanos. E aí, justa a menininha aleijada. Tipo, a menininha, ela já tem uma cadeira. Tipo, na casa tem uma cadeira que sobe mecanizada, aquelas que sobem escada. Aquelas cadeiras que ficam na parede. Sim, com uma alavanca. Ela... Não é de cadeira de roda. Não é de cadeira de roda. Aquelas que... Alguém coloca a menina nas cadeiras e ela vai com a alavanca subindo. E, tipo, ela não é totalmente aleijada. Ela tem aquela paralisia, tipo, paralisia infantil, né? Ela tem uma perninha certeza durinha. Certeza que essa porra dessa cadeira travou em algum momento, né? Travou. Tem um momento que ela tenta fugir, aí a cadeira sobe e desce com tudo, aí sobe de novo. Carai. Cara, e é uma sacanagem, né, cara? Porra, a menina é cadeirante, velho. Mas ela decide sair... Não, ela é aleijada e ela decide sair, tipo, 3 horas da manhã andando pela casa e no quarto que não pode entrar. Se ela é aleijada, como ela decide sair andando? Não, ela anda com a muleta. Com a muleta. E, tipo, as meninas meio que deixam ela de lado, que, tipo, elas brincam e correm pra tudo quanto é lado. E aí aquela outra lá fica pra trás. Então, tipo, ela é meio que excluidona do grupo. E ela decide nesse quarto, tipo, a Annabelle, ela brincava com o pai dela, que era tipo, ela deixava uma cartinha e falava, me procure. Né, te achei, não sei o quê. E ela vai deixando essas pistas pra menina. Nossa! E ela entra lá, ela acha uma chave, ela acha uma porta escondida, não sei como, que ela, tipo, ela vai achando. Ela parece que a Annabelle foi falando na orelha Satanás dela. Satanás ajuda, mano. Nossa, aí ela abre a portinha, tem uma Annabelle, tipo, como se fosse, tem uma portinha aqui que dá medo pra caralho. Como se fosse essa portinha aqui. Nossa, é verdade, essa porta também é amaldiçoada. Pô, verdade, tá, é amaldiçoada pra cacete, mano. Onde fica as criancinhas castiçais. Eu já nem ligo mais. Você nem liga mais, hein? De que tem mano, essa porta? E aí onde tá, aí tá a boneca da Annabelle lá dentro, porque os pais tentaram passar o... Tipo, a Annabelle apareceu pros pais. Não, mas você falou... Que, ó, você falou que a menina chegou num quarto. Chegou num quarto. Ela abriu... Tinha uma porta fechada. Uma porta fechada. Ela achou a chave e ela abriu. Ah, porque nesse momento, realmente, em todos os filmes, Satanás acaba intuindo, né, a pessoa sim, a encontrar Satanás. E aí ela abre, encontra a boneca. Ela vê a boneca lá e, tipo, a parede inteira tá envolvida com... páginas de Bíblia. Nossa. Colada. E um monte de crucifixo. Uma vela preta. É, e aí ela vai e encosta a porta de novo, tranca. A porta não tranca mais. Eita, já porra. Liberou, e ela fica abrindo o tempo todo. Soltou e a menininha, ela fica, aí fica de longe, a menininha vendo a porta abrir, ela vai lá com a muletinha, fecha a porta, só volta, pra girar mais. Volta de novo pro meio do quarto. Nossa. A porta abre de novo, ela vai lá, fecha. Aí tem um momento que ela vai e pega a boneca e deixa a boneca sentada na cama. E aí vai dormir. Certo, tem que fazer isso mesmo. E aí já não sabe. A merda começa totalmente já. E tem um, e, tipo, o capeta, ele surge na sombra. E é um negócio que te dá muito medo, porque... É o que você não pode vê, ver. Tipo, você não vê e você fica desesperado, que é um monte de menininha. Nossa, órfão, cara. A Aleijadinha é uma filha da puta, é uma filha, né, da cara? Puta. E, nossa, e aí depois, mano, o capeta possui a Aleijadinha. Ela e ela não é mais Aleijadinha. Ela volta a andar, mas, tipo... Capeta cura, velho, amei. Cura? Ela vira o Super Saiyajin nesse filme, mano. É, mano, esse não. Filme é foda. E tipo, o da hora é que eles estão querendo linkar os filmes todos, que tem um momento que pode ser uma merda, né? Então, eles... É, tem um momento que a freira vai falar com o padre e ela mostra uma foto e tem uma freira no fundo que ela... É a freira do filme, tá ligado lá, aquele Tazo que você mexia e o Tazo se mexia, né? 3D? Isso. A foto era chamado, acho que, de holofoil. É, acho que é isso daí. O nome correto, se eu não me engano, era holofoil. A foto da freira tem aquilo, porque você mexe a foto e você vê o sorrisinho da vala aqui lá, a freira do... E é uma foto antiga. Tá errado já, né, cara? Nossa, mano. E aí... Tecnologia holofoil é mais atual, né? E aí você vê que eles estão querendo linkar a Annabelle com o Vala, que é aquele homenzinho torto e tudo mais. Morava numa casa torta. Cara, mas o filme Invocação do Mal é bacana. Sim, Invocação 1 e o 2. O 2 eu achei muito foda. O primeiro Annabelle é ok. O da hora é que o Annabelle Origem é que foi que nem o Rogue One. Acaba exatamente no momento que começa, o outro, tá ligado? Uhum. Foi da hora. Eu não assisti a Annabelle porque eu via... Primeiro eu fiquei sabendo que ia lançar o filme e eu fui atrás da história original, que eu fiquei sabendo que era uma história e eu via a boneca e tal. Ah, tudo. E no filme tem a boneca de pano, mano. Ah, tem? Tem, no Origem tem a boneca de pano. É, e assim, legal. Só pra, né, pro ouvinte, o ouvinte que nunca viu a boneca de pano, não tem absolutamente nada a ver então, com essa Annabelle Satanás que criaram. Foi por isso que eu não fui... Aí eu vi que era tipo uma Xuxa ande comigo, tá ligado? Aquela que você pega no braço, ela anda com você. Falei, ah, que droga, mano. Eu perdi o tesão de assistir o filme. Mas o primeiro Annabelle vale a pena até. É legalzinho. Mas não é jumpscare? É bem jumpscare. Mas é um pouquinho mais inteligente que os jumpscare normal. É verdade. Agora, Invocação do Mal, você lembra pra contar? Eu lembro do... O primeiro é numa casa, que é sempre uma casa no meio do nada, né? E eu acho que até a mesma casa da Annabelle, que parece pra caralho do Annabelle. Nossa, Origem. Nossa, cara. E a mãe vai no porão, pelo que eu lembro, e ela acaba sendo possuída... Tipo, nem o como que ela é possuída, a mãe. Não é no porão. É na árvore que a menininha morreu enforcada, que ela fica vendo, sim, a menininha enforcada lá. Acho que ela acha a corda. E aí vem o casal Warren pra ajudar a família, que a família inteira começa a ser ameaçada com... Novamente lembrando, esse casal Warren existiu. Hoje só existe a... Só a esposa, morreu, esqueci o nome, cara, dela agora. O cara morreu. Nossa. E acho que eles vão mostrar isso no filme, né? É, eu acho que sim. Eles são... Acho que vai ser o último agora. O último filme... Eu não sei se foi o último Invocação do Mal ou foi o Annabelle. Não, foi Invocação do Mal. Invocação do Mal 2, que ele quase morre. Que mostrava várias cenas da mulher, Lorraine. Lorraine. Ela tem clarividência. Então ela vê o que vai acontecer e algumas coisas podem ser mudadas, outras não. E nesse filme, martela várias vezes dela vendo o Ed sendo atravessado por uma estaca de madeira de alguma construção que, tipo, sei lá, ele foi empurrado, jogado e fincou no peito dele, tá ligado? Caralho, mano. E tem um momento no filme que ele tá praticamente pra morrer desse jeito no Invocação do Mal 2 também. Isso aqui. E no 1 tem um lance do porão que, tipo, ela sonha que ele tá amarrado numa cadeira e tem, tipo, um ser falando com ele por trás e acontece isso também no porão. Sim. Que é onde a mãe tá escondida. E ao mesmo tempo vai tendo meio que um lance da Annabelle também, da boneca da Annabelle com a filha deles, sim, não é? Sim. Isso no Invocação do Mal 1. É no 1 que tem o homenzinho torto lá? Não, é no 2. No 2. Eu acho o 2 mais da hora. O 2, a fotografia do filme é muito foda. Porque a casa é uma casa, tipo, não uma casa lazarenta, mas uma casa que, tipo, você sente Satanás ali. Mal ali. E, tipo, as paredes meio cinza, sabe? Um negócio meio frio, sabe? E tem a cadeira de balanço, a cadeira na poltrona lá no canto. Que depois eles contaram que era de um velho lá. Era de um velho e a mãe da família lá morreu no mesmo lugar depois. Nossa. Sentado lá. E no Invocação do Mal 2 é mais da hora porque... Eles tentam provar que é psicológico também da menina. Sim. Isso então, é legal até que também. Tem até as gravações da menina na, sim, televisão e tal. Tipo, esse tanto foi mais o Ed relatado, e a Lorraine, né? Vão na casa, não conseguem nada. Na hora que a Lorraine tá no avião, ela tá escutando a fita lá que eles gravaram e ela escuta alguma coisa que eles não tinham percebido. Sim. E aí eles voltam pra casa. Eles descobrem que tem duas gravações da menina. Sim. Eles juntam as duas gravações e dá uma frase certinha, socorro, tipo, como se o velho, tipo, não fosse culpa do velho tá possuindo a menina, que, sim, tem uma coisa a mais possuindo junto, exatamente, com o velho, tá ligado? Nossa, tá interessante. Ela é possuída legal, cara, pelo, tipo, a casa antes deles mudarem pra lá, tinha uma poltrona e um velho morreu naquela poltrona. Sim. E aí a menina passa a escutar coisas pela casa, ela começa a andar, tipo, como se fosse sonâmbulo também, né? E ela, tipo, o velho começa a pedir pra eles saírem dali, que ali é a casa dele, tipo, como se fosse aquele, o Scrooge. Como se fosse o velho do Scrooge. E aí o velho passa a possuir a menina. E depois disso... Inclusive numa gravação que os caras da TV vão fazer, enquanto os aparelhos estão ligados, ela não fala nada. Não fala nada. Depois que desligam, ela se manifesta com a voz do cara. Sim. Uou. E aí tem um momento que eles colocam ela sentada na poltrona. Ela pede pra todo mundo fechar o olho. Sim. Virar de costas. E ela dá um copo de água pra ela e manda ela encher a boca d'água. Verdade. Ela enche a boca d'água. Nesse momento, esse é o primeiro teste que o Ed e a Lorraine fizeram. Sim. Que ela pede pra eles fecharem os olhos, eles pedem pra ela encher a boca d'água e mesmo assim acaba rolando a manifestação. Porém, como eles não puderam ver rolando, eles falaram, não, aqui não tem nada. É. E foram embora. Nossa, mano. É, cara. E aí... Tô dando vontade de assistir. Os vizinhos começam a ficar meio que envolvidos por causa que eles saem da casa, só que a manifestação, tipo, não é mais só na casa, é na menina. E aí, tipo, tem um momento que ela... Acho que o irmão mais novo vai na cozinha dos vizinhos, vê um Rottweiler que eles tinham lá, e o Rottweiler se transforma no homenzinho torto, que eles estão até querendo, sim, fazer o filme, e é muito foda. Nossa. Você viu quem vai atuar? Quem? Ah, uma atriz aí. Vai fazer o homenzinho torto? Vai. Ah, tô ligado. Prosseguindo. Isso aqui não. Meu Deus do céu, cara. Vai ser perfeito. Mano, eu tô boiando. Mano. Aqui nos Estados Unidos tem uma música infantil que fala sobre um homenzinho torto. Aqui também tem aquela... Homenzinho torto. Pode crer. Isso seria esse homenzinho aí. É. Caralho. E o molequinho que vê, tipo, que ele vê o homenzinho torto, ele tem um como se fosse uma caixinha de música que tem aquele boneco, que é tipo um boneco todo compridão, meio Jack, o estranho mundo de Jack lá. Sim. E que ele gira a manivela? Sim, aí, ele gira a manivela. É um realejo. Abre assim realejo. E pula o bicho pra fora. E, mano, e esse bicho, tipo, ele se mexe como se fosse aqueles bonecos de massinha também. Eu achei muito foda e eles estão planejando fazer o filme desse bicho aí também. Cara, e mas... Pode falar. Não, então, e esse bicho, ele meio que tá envolvido também com a possessão da menina, só que você não entende muito bem o porquê que ele tá ali na história, né? Nossa, velho. Ficou meio boiando. Invocação do Mal 1 e 2 são jumpscare. Sim. Mas tem um enredo inteligente. Sim. Principalmente porque foi baseado na história real, em alguns casos, né, do Ed e Lorraine Warren. E claro que, né, em cada filme eles juntam vários casos pra fazer um caso só. Não, mas isso já é legal, já. Mas como é filme de terror feito pro século XXI? Feito, não, como é feito em cima de fatos, a história eles não puderam boa. Distorcer tanto, entendeu? Uhum. Então acaba sendo bom mesmo sendo um jumpscare. Entendi. É bem bacana. Da hora, velho. Poltergeist, você lembra falar? Poltergeist. Eu sei um cara aí, amigo meu, Luciano. Luciano. Que a gente assistiu. Tipo, eu tinha uns 10 anos de idade. O primeiro. O primeiro. Ele segurou sua mão. É que o segundo é um remake. Não, né? Então, eu não assisti. É, o segundo é um remakezão, como se fosse hoje em dia. Sim. Eu fiquei com medo de assistir o segundo também, confessar a vocês. Ele não estava lá pra segurar o seu. Não, mas eu não assisti o primeiro com o Luciano. A gente tinha combinado de assistir, que ia passar, acho que no TCM na época. E eu lembro que ele, do lado do quarto dele, tinha uma árvore igualzinha do moleque. Caralho. E ele ficou uma semana, tipo, praticamente dormindo na escola, porque ele não conseguia dormir em casa, que ele ficava com medo da porra da árvore pegar ele, que... Nossa. Não sei se você lembra no filme, mas o filme é pesada a cena da árvore puxando o moleque, sim, pra fora, sim, de casa. E é um filme fudidaço, que a menininha coloca a mão na TV. Clássica cena da TV. E aí ela... Só que aí que tá, as primeiras manifestações, ela coloca uma mão e aparece só uma mão. Sim, aparece outra mão. Daí na hora que a mãe ou o pai vê que ela tá com uma mão, começa a aparecer um monte de mãos assim na TV, cara. Nossa, e esse momento é um cagaço foda, cara. Demais. E esse momento é um cagaço foda, cara. É, acho que passou quase todo mundo a ter medo de acordar de madrugada e a TV tá naquela estática. Sim. Fudidaça lá. Sim. Quando surgiu essa coisa da estática da TV, né? Não, na verdade, não. Já existia estática da TV. Não, de clichê pra filme. Sim, foi. Quando começou. Mas não deixa de ser assustador. Você acordar e tá tipo aquele... É que hoje, né, com TV digital não tem mais isso. É. Mas realmente você fica num... Caralho, mano. E a história, pelo que eu lembro, a casa... Era mais quando você dormia e você acordava no meio do madrugada, quando já tinha acabado a programação da TV e tava nessa porra. Sim, é, exatamente. Por isso que... E daí você, caralho, vou desligar a televisão? Não vou. Não vou, porque você desliga e fica aquele breu. Tipo, é. Se alguém fica puto porque você desligou. Aí você fica com mais medo ainda. Exatamente, caralho. Então deixa ligado. Enquanto tá ligado, os caras estão lá dentro. Mas o da hora do Poltergeist é que era como se fosse uma legião que foi enterrada debaixo daquela casa. Exatamente. Né? É, acho que era um cemitério ali, não era? Um cemitério indígena. Ali. É, cara. Cemitério, era um cemitério indígena? É, parece. Eu acho que sim, porque era o maior clichê da época. É. E aí eles querem o corpo da menininha e depois eles querem o corpo do resto da família. Sim. Né? Nossa, mano. E o lance que eles, tipo, eles vão atrás de um padre que era meio que famosinho por... É, ele tinha isso programa que é de foda. TV. Charlatão. E ele era... Não, ele, eu tipo, não lembro de já tinha visto casos reais, mas ele era mais um showman, tá ligado? Então ele foi lá e, tipo... Fez o show, só que acabou se fudendo. O negócio era sério mesmo, tá ligado? Exatamente, cara. Eu assisti quando... Nossa, não quando lançou, é óbvio, né? Mas quando eu era criança, não lembro de Poltergeist. Eu lembro das cenas mais fortes mesmo. É tenso. Eu lembro também que eu tinha uma TV grandona na sala e eu mudei meu colchão pra sala porque eu, nessa época eu tinha TV paga e eu queria ficar assistindo Disney até madrugada. Também. Nossa, eu também. O bom mesmo. É que TV um paga tempo. Nunca tem o... Não, então, tá, mas aí eu desligava, dormia. Às vezes eu acordava no meio da noite com ela ligada. Eita. Isso acontecia umas duas vezes por noite durante a semana. Eita, até eu descobri que era alarme da TV, que tinha que programar. Ah, ela ligava. Ah, ela programava pra ligar. E quando sua TV tá ligada sem estar na tomada, é normal? Às vezes, cara, se você tem um satanás de estimação. Exatamente. Conte pra nós isso daí. Não conta. Não conta, isso é pra drops. Eita. Guarda isso, porque os drops desse mês serão aconteceu comigo. Fechou. Lembrando do Poltergeist, uma outra coisa que passou muita gente ter medo é do closet. Não lembro. Falei. Que tem um momento que eles... Pra eles... Não, então, pra eles conseguirem encontrar a menina, no closet do quarto dela, surge um buraco... Tipo, a parede começa a apodrecer. E eles descobrem que é tipo como se fosse o upside down do é Stranger Things lá. É Nárnia. Não, né? É Nárnia também, né? É tipo um Nárnia obscuro. Nárnia do inferno. Que eles conseguem entrar ali com uma corda pra puxar a menininha de volta. Uma porta do inferno. E tipo, aquele closet do nada ficou uma luzona enorme, branca, assim, saindo de lá de dentro. E passou todo mundo a ter medo do armário do quarto também, depois desse filme. Cara, mas todo filme de terror, que tem criança principalmente, mexe com essa parada de armário. Sim. Por causa do lúcido do monstro do armário. Sim. Também, né? Pessoal, o que vocês me dizem sobre o sexto sentido? Sexto sentido. Eu acho do caralho. É do caralho. Eu acho caralho. Muito nunca bom. É mais um suspense e terror. Esse é um filme filme que não envelhece. Não envelhece, gente. Eu vi esses dias, você até comentou no bagulho no Face lá que eu postei. Foi um dos filmes que eu mais fiquei assim, tipo, não em choque, mas que mais prendeu minha atenção, saca? É um suspensezão da Sim. porra. O plot do filme é bom pra caralho, né? Sim. O enredo já é do caralho, o plot é sensacional. Olha lá, começa com a cena de um psicólogo no quarto lá com a mulher dele e tal. Ele vai no banheiro, volta, tá lá fazendo um amorzinho gostoso. De repente chega um ex-paciente dele. Loucaço. Maluco, loucaço. Magrelo, cabelo tudo desgrenhado, só de cueca. E com uma arma e dá um tiro nele. Da porra. Corta pra cena do molequinho. Uhum. Ele lê na ficha do moleque lá, o moleque é super antissocial. É. No, tipo, tem uns casos de esquizofrenia. É, ele tava estudando o moleque meio que de longe, Sim. né? Sim. No começo ele começa só a vigiar o moleque. E esse moleque, tipo, tem a clássica cena dele na cozinha com a mãe. Sim. E a mãe vai preparar algo na pia, escuta um barulho e de repente ela vira e tá todas as portas dos armários abertas, e assim, todas tipo, as gavetas. Coisa de 2 segundos. 2 segundos. Ela sai da cozinha, ela escuta o barulho, ela já volta. Ela tá não sai da cozinha. Não, ela vira a porta, ela assim. Ela vira pra pia. Não, ela vai, tipo. Ela assim, no... tipo, continua comendo ela vai na lavanderia. O moleque, ele tá indo com uma gravata, ela vai pegar uma outra gravata pra ele, alguma coisa assim, pra ir pra escola, que ele gosta de todo arrumadinho lá. Na verdade, ele tá indo com uma roupa que ela não quer que ele saia. Sim. E daí ela vai pegar uma roupa decente Mas pra ele. Mas ela nem chega aí, ela só sai da cozinha, ela escuta o barulho e já volta. Ela vira, volta, ela escuta o... Sim. Aí ela volta, só que o moleque tá assim, ó, com as duas mãos na mesa, com os sucrilhos dele aqui, ele olhando fixo pra frente, o detalhe, assim. Ele tira as mãos, tem uma puta marca de suor Sim, ali, tá ligado? Tá mega molhado ali a marquinha da mão do moleque. E ele começa, é um né? É um filme muito bom, podcast. Ele começa a ter experiências sobrenaturais. E, tipo, ele vai no banheiro no meio da noite, naquele cagaço. E é do... Shyamalan. Shyamalan, né? É do Shyamalan. E o Shyamalan, ele, em alguns filmes, ele tem uma parada que ele usa algum tom de cor pra mostrar que vai acontecer alguma coisa. Sério, eu não sabia disso. No vermelho. Azul? Vermelho. É vermelho? É vermelho? Eu jurava que era azul. A barraca dele é vermelha. Eu jurava que era azul. Aí ele vai no banheiro, sai do banheiro, passa um moleque na frente dele falando: vem aqui, me segue, eu sei onde meu pai guarda as armas. Entra na minha casa, entra na minha vida. Foda esse filme, é foda. Tá porra. Daí vai, ele começa a ter a sessão de terapia com esse cara e tal. E tem uma menina que aparece embaixo da cama dele, entrega uma fita pra ele. E ele fala pra esse psicólogo: a gente precisa ir em tal lugar, que é o lugar que tá tendo. Que o moleque vira, tá destruída a cabeça dele. Entrega a fita pra mãe da mina, a mãe dela vai lá, coloca no videocassete. Começa dela fazendo um teatrinho de bonecos, né, e tal. E a mãe começa a rir, o pai também. Aliás, o pai começa a rir. Ele entrega a fita pro pai. E daí vai, ela corre pra cama porque ela tava doente, a mãe dela vai lá, pega uma sopa, pega um frasco, vira um líquido dentro dessa sopa, mexe e dá pra mina. Mata. Era veneno. Nossa, mano. E descobre assim no velório, na frente da família inteira. Nossa, velho. É foda. Tem a cena dele no aniversário dos amigos, de um amigo dele, amigo entre aspas, né? Tô lembrando ele, agora. Ele meio que paga, não, ele não paga o não, moleque. Não, ele foi chamado, é bem aquele educação, negócio do, né? A mãe falando pro moleque, não, chama ele e tal, coitado do moleque. Uhum. E daí, nesse momento, ele começa a olhar pra escadaria, e a escadaria é aquela escada em espiral, e tem uma bexiga vermelha subindo e ela para lá em cima. E daí ele começa a subir, e tem uma portinha. Eu não sei que caralho que é aquela portinha. Era uma casa da árvore, não era? Não, eu não lembro. Não, foi direito. Dentro da casa. Essa portinha devia ser um armário, alguma coisa assim. Acho que sim, tipo um sótão. Que ele começa a escutar alguém lá dentro. Porra, mano. E ele abre essa portinha, coloca a cabeça lá dentro e ele é puxado pra dentro. Nossa, velho. Ou os moleques empurram ele lá dentro. É alguma coisa. É isso. É, ele estranha com o moleque. Os moleques empurram ele lá dentro e trancam. E ele começa a ficar desesperado, começa a ter barulho de gente correndo lá dentro. Nossa. E de repente a bexiga estoura e acaba o sons. E daí a mãe do moleque, que foi na festa também, a mãe desse molequinho, encontra ele. Tira ele desmaiado de dentro desse armário e tal. E daí vai desenrolando. Peça de teatro e tal, tá lá. Nessa peça de teatro, ele vai, olha pro lado no corredor, tem 3 pessoas enforcadas. Sim. Nossa. É a cena que mais me deixou esse filme é incrível, cagaço. Cara. Mas é nesse incrível momento, o psicólogo tá com ele e fala: não, você não precisa ter medo. Me fala o que você tá vendo. Daí ele olha, tô vendo três pessoas enforcadas. E daí o psicólogo fala alguma coisa, tipo, ah, eles não estão lá, não tem nada lá. Daí continua e tal, ele vai pro teatro e tal. Antes disso, tem a clássica cena do moleque no hospital. É na cama dele. Eu acho que não é no hospital? Não, é na cama dele. É, do moleque na cama dele. Eu vejo. Ele começa a respirar. E morta. Tem um outro detalhe, que é quando tem alguma coisa por perto, parece que o ar fica gelado e ele começa a respirar e sai aquela fumacinha, tá ligado? Sim. É verdade. E nesse momento ele fala pro cara, posso te contar um segredo? E o cara fala, claro. E daí ele se encolhe todo e fala, eu vejo gente morta. Com que frequência? Todo tempo. Cara. E o moleque, ele tem uma puta de uma cara de inocente, que você tem dó dele o tempo todo, sim, mano. Sim. Aí, beleza, acontece esse negócio na escola, tipo, ah, o cara fala, ah, não tá lá e tal. E esse moleque vira pro cara e fala, ah, você não enxerga se você não quiser, alguma coisa assim. E daí, beleza, vai acontecendo. Esse cara se divorciou da mulher dele, aparentemente. Uhum. Ao que tudo indicava, ele tinha se divorciado. Porque ele ia pra casa, ela não tava, ele saía, ela chegava e tal, coisa assim. Eles nunca se encontravam. Eles nunca se encontravam. E daí chega um momento, depois tá tudo certo, o moleque, né, tá de boa, tá... Ele continua vendo as coisas, mas ele leva com naturalidade. Mostra esse cara chegando na casa dele, chamando a mulher dele e tal. Tinha um armário que ele nunca conseguia abrir. E, na verdade, na frente do armário tinha uma escrivaninha cheia de livros. E nesse momento você descobre que o cara tava morto. O psicólogo? É. O psicólogo tá morto desde o morreu lá naquele começo do filme. Por isso que ele nunca consegue, tipo, ele vê a esposa dele, ele vê a mãe do moleque. Tipo, o momento que a mãe do moleque... Aí você vê o filme desde o começo, tipo... Nunca interagem junto. Ele, tipo, só interage com o moleque. Parece com mais que ninguém. É uma sessão de psicólogo que vai em casa, mas exatamente. Na verdade ela não vê o cara lá. Ela tá sentada com ele na sala, mas ela só tá que sozinha. O cara acha que vê. É, o cara acha que vê. Ele acha que, tipo, o ele tempo acha todo. Que tá vivo. É aqueles que casos de morte. Tipo, o espiritismo fala de casos de morte que a pessoa, tipo, morreu e não sabe que morreu. Tem um filme chamado Passageiros que retrata bastante isso. Eu que vou é... falar de outro daqui a que pouquinho. Só jogar o última cena aqui. Última cena do Sexto Sentido, o moleque tá no carro com a mãe, tem um engarrafamento, parece que teve um acidente lá na frente, não se sabe ao certo, de repente vem uma mulher do lado do carro, olha pro moleque e, tipo, nesse momento corta pra mãe, a mãe falando alguma coisa com ele, no que ela vira, a mulher tá, tipo, tudo fodida, sai andando, o moleque fala, não, teve um acidente lá na frente. Caraca, velho. É e termina o filme. É louco esse filme. Cara, é muito bom, é foda. É muito legal, cara. Nossa, velho. Que viagem. Vale muito a pena assistir. Eu sou passageiro. Ah, do Passageiros. Esse filme não é tão... Não é um terror. É um filme meio espírita, que é de uma galera que o avião cai, só que todo mundo sai vivo. Tipo, como se o avião tivesse caído no rio e todo mundo tivesse saído vivo. Lost. É, quase um Lost. Só que, na verdade, eles não estão vivos. Eles acham que estão vivos. Todo que, mundo tipo, morreu. Todo mundo morreu. Eles voltam pra casa deles, eles não conseguem entrar dentro de casa, com aquela Anne Hathaway, o filme. Eu não lembro dos outros atores. Acho que ela era a única conhecida dali. E você vai vendo a angústia deles, porque, tipo, eles se encontram com quem era amigo deles vivos e eles não conseguem falar. Tipo, você vai vendo que é como se fosse o mundo do... Como se fosse um... Putz, como é que eu posso dizer? Um purgatório. Uma dimensão paralela. Não é. É que assim, vamos lá. Teoria espírita de novo. Diz que você não pode ver porque você não tá na mesma frequência que eles, sim, digamos assim. É como se fosse ondas de rádio. Não, isso você faz sentido cientificamente, o que você está sintonizado. Tá, sim, entendi. Como você não tá sintonizado no mundo dos mortos, digamos você assim, eles estão andando por aí, mas você não tá vendo porque você tá vivo. Uhum. Só, tipo, médiums que sintonizariam, digamos assim, conseguiriam ver. Eu lembrei da parada do espiritismo, que conta que em casos muito, de uma morte muito brusca, muito repentina, que é o caso mais comum de pessoas que morrem e não sabem que morreram. Sim. E daí, tipo, no caso desse sentido, tipo, ele tomou um tiro. No caso do passageiro. Passageiros, todos eles... Teve um acidente, tá ligado? Então, eles começam a fazer como se fosse um grupo de, tipo, alcoólatras anônimos, são tipo de sobreviventes que morreram e estão tentando cair na real, tá ligado? Que eles estão mortos. Suedo! Pegando esse link, cara, eu lembro Zelda? De um filme, e essa Zelda, tem um filme... Tem um filme que é outro que, assim, tipo, que eu assisti, que eu achei incrível o plot e tudo mais. Tanto porque, na época, não tinha filmes com essa pegada, pelo menos eu nunca tinha visto. Os Outros. Os Outros, Nicole Kidman. É incrível aquele filme, cara. cara, o plot que ele te leva. Porque a começo é uma mulher que ela compra uma casa e coisas estranhas começam acontecendo nessa época casa. É da Segunda Guerra, se eu não me engano. Aí eu já não lembro. Antigamente, tipo... É, eu lembro que antigamente, não lembro se é a Segunda Guerra. E ela tem uma filhinha. É, só ela e a filhinha, se eu não me engano. Não tem marido, não tem outras pessoas. E aí ela tá vivendo a vida dela normal e coisas estranhas começam a acontecer. A filhinha dela fala que começa a ver alguma coisa. Ela começa a ouvir barulhos. Nossa! Tudo mais. E aí a filha dela conhece uma criança de espírito, né? E começa a conversar com essa criança. E começa a falar pra mãe dela que tá conversando com essa criança e tal. Aí começam os bugs na mente dessa mulher, começando a ficar desesperada porque a casa tá assombrada. E tem uma cena muito marcante também que a filha tá brincando numa cadeira com um véu no rosto, assim, né? E ela olha pra mãe, né? Que a mãe tá entrando no quarto. Aí ela vira o rosto, continua se balançando assim. A mãe vai chegando perto, que ela sentiu alguma coisa estranha. E quando a menina vira de novo, é o rosto de uma velha. Meu Deus. É bem legal. E vai desenrolando o filme aquela coisa. E a cena final é ela encontra um casal de espíritos e falando: não, vai embora da minha casa, essa é minha casa, não sei o que lá. E aí que tem o plot, que na verdade esse casal eram os vivos. Os espíritos eram ela e a criança. Nossa! É louco. E eles falando: não, vai embora daí, essa é minha casa, não sei o que lá. E na verdade, ela e a filha dela estavam mortas e estavam, no, digamos, assombrando aquela casa. É um outro ponto de vista. Cara, é incrível que o filme. É da hora. Mas desse caso das pessoas que morreram e não sacaram que morreram. Sim, ainda. É muito bom. Um que tem isso é o tipo, não é um terrorzão, mas é aquele Os Fantasmas Se Divertem, que eles voltam pra casa deles. Não é nem terror, né, pô? É, então. Não, terrorzão. Mas eles morrem, eles voltam pra casa deles, eles não. Até eles caírem a ficha que eles morreram, demora pra caralho. Alvin curte pôr a boca na banana. Nossa, essa música é foda. Possessão, você assistiu mais recentemente? Possessão, tá aí o lance do... Sempre tem alguma coisa que é endemoniada. Começa o filme com uma senhorinha, que ela chega perto de uma caixa, a caixa se mexe. Aí ela volta pra cozinha, ela era pega... um rato. Não, é então, você acha não, que seria tem algum tipo bicho ali dentro. Seria tipo uma caixa de Pandora. É, uma Nossa. Caixa velha. Uma caixa... Não, não é uma caixa de Pandora, mas é uma caixa... E ela de tem Deus. Tipo umas... Parece umas runas vikings desenhadas na caixa ali. Não, negócio... é aramaico. Aramaico, pode crer. E aí a velha volta com um martelo pra despedaçar a caixa. Uma e ideia. Ela começa a ser, tipo, como se fosse quebrada de dentro pra fora, em frente à caixa. E a caixa, Uou. Tipo... E ela começa a ser voada na sala dela e o filho dela tá na porta chamando ela. E aí ele consegue arrombar a porta e ele entra, a mãe dele tá morta no chão. Uou. E aí, aí depois já corta pra uma família. O pai foi buscar as filhas na escola. Chega em casa, é uma menininha, uma que tem, tipo, uns 14 e outra tem uns 10 anos. E aí... essa família, tipo, o pai acabou de separar da mãe e ele quer passar um tempo com as filhas. E aí ele tá indo com elas pra casa, tipo, é férias de verão. Acho que é férias de verão, né? Não lembro agora. Acho que ele vai passar um tempo Você com elas. Você falou o nome do filme? Possessão. A Possessão. E aí o que acontece? No caminho, eles passam no em frente à casa dessa senhora, estão vendendo as coisas dela lá. Caraca, o filho eu já colocou isso. Pra vender. E a menina escolhe a caixa. Eu e a menina escolhe isso. A caixa. E aí o pai é aquele ator, o Geoffrey Morgan, alguma coisa assim, que é o que faz o... É aquele cara que tenta ser bom, é. Mas nunca é chamado pra filme nenhum. Sim. Coitado. E quando ele participa, ele é sempre algum secundário, que nem no Watchmen, ele é o comediante. Sim. No Batman novo lá, ele é o pai do Batman, que se pá, acho que ele vai ser o Batman no Flashpoint Paradox. Tomara que seja, que aí vai ser foda. Esse ator, ele é foda, mas não conseguem explorar ele, né? Exato. E ele é parecido pra caralho com um que é fodástico, que é o Javier Bardem. Sim. E aí, nesse filme, tipo, a menininha, ela pega a caixa e aí ela vai conversando com aquela caixa durante o filme. Ela vai falando pro pai de uma amiga dela e tal. Sim, e o pai vai vendo que, tipo, a menininha vai ficando agressiva. Tanto é que, tipo, ela tem uma irmãzinha, a mais velha, e ela é tipo uma team leader, aquelas... Cheerleader. Líder de torcida. E a menina vai toda empolgada falando não sei o que, e ela vai, tipo, comendo a comida. Sabe como, tipo, você... tá nervoso que você vai pegando a comida aí. Eu já assisti esse filme. E aí ele vai, cara, olhando pra ela, ele começa a ficar preocupado, ele para com isso. Em que ele fala isso, ela pega o garfo e encrava na mão dele. Eu já assisti esse, já viu filme, esse filme, cara. Eu acho que você assistiu comigo. Vocês devem ter. Eu acho que não deu pra assistir nesse dia. Não. É um exorcismo judaico no final. Tanto é que aí depois o pai, ele descobre que aconteceu. Aramaico na caixa também. É. Descobre a história da caixa. Ela passa a levar a caixa pra escola e um amigo acha aquela caixa e ela sai na mão com o moleque na escola. E a escola fica com a caixa. Sim. E aí a professora de noite tá corrigindo os exercícios das criancinhas. E ela começa a chorar sangue em cima das provas e tals. Que professora. E ela começa a focar na caixa. E aí, tipo, ela morre igualzinha velha, só que o espírito da caixa arremessa ela pela janela da escola e acha que ela se matou. Pariu, mano. E aí o pai vai atrás dessa caixa, em vez de ele levar pra casa. Tipo, ele pergunta pra filha: ah, você sabe que você não teve aula hoje, né? Ah, é, a professora morreu. Tipo, ela fala como se fosse coisa mais. É, fala com uma naturalidade. Minha professora não morreu, mas tem como você ir lá na escola pegar minha caixa de volta? Tipo, ela fala assim pro pai, que eu quero a minha caixa. Tipo, ela quer a caixa dela de volta. Ele vai, pega a caixa e some com a caixa. E aí ela fica loucaça. Ele coloca num lixo de um lugar longe pra caralho. Num poço de gasolina no meio da estrada ele coloca a caixa. E aí a menina, quando ela tá saindo de casa, ela começa a se bater e falar que é o pai. E aí ela sai correndo, tipo, de camisola atrás da caixa e a irmã não viu. Tipo, a irmã acha que o pai bateu nela mesmo. E aí ela acha essa caixa. E quando ela abre a caixa, ela, tipo, não sei se lembra do... Putz, um filme que também envolve meio que espírito, que é o Espera de um Milagre. Sim. Só que como se fosse um monte de vespa que começa a entrar dentro dela. Olha o gato berrando no fundo. Deu medo agora, né? E aí, nesse momento, ela passa a ficar loucaça. Tipo, até aí ela não tá possuída. Depois que ela abre a caixa e os bichos entram dentro dela, aí ela fica... Mano... Totalmente insana, essa mina. Ela vai começando a ficar... Que medo da porra, mano. Ela vai começando a ficar... Mas... Mano, que medo. Caralho. Ouvindo, vocês não vão ouvir, mas tem um gato miando aqui lazarentamente. Porra, o gato é o Satanás da bruxa de 71, mano. Satanás, é você, Satanás. Não briga com isso não, velho. O podcast tá se cagando aqui. Você não era metaleiro, até. Vocês sabem que dizem que... Vocês sabem que dizem que quanto mais fala, mais atrai, né? Suposto. E a menina, mano, ela vai começando a ficar possuidona. E o pai não pode mais ver as filhas, porque acham que ele bateu nas filhas e tals. O pai descobre a caixa aberta. Ele descobre a caixa aberta no... E tem alguns acessórios, tem uns negocinhos lá dentro de... Daí ele descobre que o bagulho é judaico. E aí ele vai atrás de um... Vai de num um... templo judaico. Uhum. Tinha um judeu fodão ali, que viu a caixa e já falou: ó, eu não quero mexer com essa porra aí, não. Caralho. Eu não quero mexer com isso. Isso daí é a pior coisa do universo, uma parada assim. Daí um judeu estagiário, digamos assim, do templo, fala: não, bora lá. Ele não fala desse jeito. Mas ele fala: ó, eu sei o que é isso e eu sei o que pode acontecer, então vamos lá que eu vou ajudar vocês. E aí a mina tá no hospital. Tá no hospital. E aí ele fala... Por que ela vai pro hospital? Não lembro. Porque ela diz... É, tipo, ela tá olhando pro vizinho e aí o vizinho começa a passar mal, a menina começa a passar... Tipo, do nada todo mundo começa a passar mal ali. Sim, verdade. E ela desmaia e eles levam ela, faz um... Como se fosse uma... Não é tomografia. É quando entra no... É. Faz tipo uma tomografia. Sim. E tipo, os aparelhos começam a piscar e a irmã tá focando que tipo, ele vai quadro por quadro saindo o exame da menina. É. E aí... Não é aquele que coloca o... Não, é um que, tipo, é uma redinha. É endoscopia, pô. É endoscopia. E aí, tipo, ela vai... A luz vai piscando e conforme a luz vai piscando, ela vai vendo, tipo, como se fosse um bicho dentro do corpo da irmã dela e ele vai olhando pra ela, assim. E aí, tipo, do nada, ele tem que tirar a menina lá de dentro porque o aparelho resolve parar de funcionar e não consegue fazer o exame inteiro da menina lá. Nossa! E ela não tem nada. Aparece que ela não tem nada. E aí eles... Mano, esse gato tá me dando medo. Sério, meu, tem um gato aqui. Ele tá parindo, sei lá o que tá acontecendo com ele aqui, mano. Eu tô com medo. E aí eles levam eles pra uma sala vazia, né? Sim. O padre, eles vão pra uma sala vazia. E aí o padre começa a falar os nomes. Não, na verdade a menina sai correndo. Ela sai correndo? Some, eles acham ela nessa sala. Ah, é verdade. E aí tá, tipo, do nada a luz fica piscando vermelha. Pra caralho, vermelha. É, fica piscando pra caralho. É um corredorzão grandão assim. E só na mina foca uma luz vermelha e ela: ah, você tá com medo de mim, papai? Tipo, fica provocando. Ah, não fala desse jeito, pai. Fiquei imaginando. Que parecia um nordestino falando. Fala com medo de mim, papai. Ô, pai, tá com medo de mim. Mas ela fica assim, ó, você tá com medo? Papai, você tá com medo de mim, sabe? É uma parada desafiante, sabe? E ela vai sempre pra cima do pai dela, né, mano? É um negócio pesado. E tem um momento que parece que os dois são mortos ali, tá todo mundo abraçado. calma, cara. Rola o exorcismo judaico. É, tem o exorcismo dela. E o exorcismo judaico é uma parada da hora, cara. É. Eu não sei se realmente foi feito baseado no exorcismo judaico. Mas, assim, é foda, cara. Porque ele fica fazendo umas rezas. E, tipo, o judeu tem aquela parada de, tipo, se ajoelhar e ficar balançando pra frente e pra trás. Se balançando o tempo todo. E, mano, é um negócio... cara, é um exorcismo diferente de todos os exorcismos. Mano, o Tiquit não vai dormir hoje. Eu tô com... eles têm que tirar o demônio e jogar na caixa de volta. Sim, tipo, como se fosse a máscara do máscara. E, na verdade, tipo, o demônio sai da menina e entra... No papito. No pai da menina. Olha que coisa. No momento que eles são abraçados, tipo, ele sai e o pai tá abraçado com ela. E aí você vê que o demônio entra nele, que, tipo, a mão dele cai no chão e começa meio que se debater, sim, assim. E aí o não padre... Não, a mão dele cai no chão, ele não, tá no então, chão. Aí, tipo, você percebe que acabou. Mas aí o pai começa a cantar, aloha. Ele começa a falar um negócio... É, tipo, um negócio em hebraico, em que ele língua, começa a gritar. Né? Oração em língua. É, mas é só uma palavra, acho que era o nome do capeta que ele começa a gritar. É, devia ser alguma coisa. Ele assim. Descobre o nome do capeta e começa a gritar. Isso, pra frente e pra trás. Você tinha que descobrir o nome do capeta em aramaico. É, você sempre tem que descobrir o nome do capeta, né? Olha só o Rumpelstiltskin. É, Rumpelstiltskin. Mas assim, ele descobre o nome, daí, tipo, depois que descobre o nome, aí o bicho sai. É, aí o bicho, tipo, o olho do pai fica preto desse tamanho assim, ó. E aí ele é jogado com tudo pra parar. Parede, e aí ele fica assim, tipo, começa a gritar e o pai tá, tipo, se esfregando na parede e o bicho começa a sair uma mão de dentro da boca. Caralho, começa a sair uma mão de dentro da boca dele e a luz começa a piscar que não para. Sim. E ele vai falando o nome do demônio cada vez mais. O cara tá com muito medo. Não, esse filme, essa cena é forte, cara. E aí você vê o demônio, tipo, o demônio como se fosse um corpo de um ser pequeno, não é tão grande assim. E ele sai inteiro pela boca do pai. Caralho. E ele vai, tipo, se arrastando até a caixa, ele entra dentro da caixa e o padre vai e joga aquela túnica dele por cima e a bíblia. E aí depois corta já pra família. Tipo, ele amarra, né, a túnica e a bíblia túnica. Junto. A bíblia hebraica, lógico. Uhum. E daí ele leva pro templo, né, alguma coisa assim. Sim, tipo, ele pegou o carro do pai. Sim. E ele fala, eu tô com o seu carro. Ele fala, não, pode ficar com o meu. Vou levar o mais longe possível, um negócio assim. Ele falou, pode ficar com o meu carro que eu não vou, daqui eu não vou pra lugar nenhum. E tipo, ele tá feliz com a família, ele tinha separado da esposa e tá todo mundo feliz e tal. Ele acaba de desligar o telefone do padre, passa um fucking caminhão e... Esse gato tá dando medo. Não, tô esperando você falar. E arregaça com o carro e a caixa some. Porra, mano. Tipo, o carro ficou muito arregaçado. Igual muito. O cu desse gato que tá gritando. Não, Tiquete, eu tô com medo também. E o padre morreu. O padre morreu e a caixa... Não sei se sumiu, você não sabe o que acontece com a caixa. Eu acho que ela fica jogada na pista e a última cena que tem é o caminhoneiro saindo do caminhão ele indo procura até a caixa, se eu não me engano. Acho que ele vai até a caixa? Ele vê, eu acho que ele vê só a caixa, de longe. Assim, a caixa acaba tá... o filme. É, verdade. Porra, mano. Mas tem sempre essa continuação do mal. Mas é do caralho. Não, eu espero que não tenha continuação. Não continuação do filme, mas redondo, continuação, né, da maldição. Sim, é um filme foda. Sim, foi um filme redondinho, cara. Foi um filme legal, cara. E não, eu não assisti esse filme. É que eu acho que um de vocês me contou detalhadamente até uma certa parte. É, deve ter sido. Eu tava tendo déjà vu como se eu tivesse assistido, mas não assisti. É que eu explico muito bem. É que eu não soube explicar agora porque faz um tempo já que eu te contei. Possessão, né? Isso. Possessão. Parou do nada. Pô, morreu. Sessão legal, hein? Nossa. Sessão legal. Vocês são foda. Próximo filme. Eu tô com medo. Tá com medo? Eu tô. Tem um que lembrou bastante o filme do Ritual, que é o The Devil Inside. Cara, me lembra desse filme. Ah, eu assisti. Chama Filha do Mal em português. Mas conta aí, porque eu não... Não, então, é uma... É como se fosse um documentário, o filme, sobre uma filha que tá indo atrás da mãe, que tá na escola de exorcismo no Vaticano. Cara, esse negócio de mão na câmera é um negócio que me irrita bastante, porque eu não consigo assistir todo filme que é mão na câmera, tá ligado? É, porque... Ela foi criada ali com... Bruxa de Blair. E acabou ali. É, porque foi um dos únicos bons, né? Nossa. Mas esse é interessante. É interessante. E nesse daí, tipo, ela vai com se fosse um amigo dela, que é o cara que vai filmando o tempo todo, né? E ela vai lá e a mãe dela faz muito tempo que tá lá. E eles não conseguem descobrir mesmo como tirar o capeta dela. E também tem o lance dos padres estudando. A mãe dela tá meio que no manicômio. É, tipo, como se fosse um manicômio, só que é no Vaticano, entendeu? Porque ela foi levada pra lá pra tirar o capeta e não conseguiram tirar o capeta dela. E aí estão os padres estudando lá se o caso dela é isso mesmo ou não. E aí eles decidem colocar a filha pra conversar com a mãe. Verdade. A filha nunca mais tinha conversado com a mãe. Não tinha falado com a mãe mais. Porque a mãe tinha tentado matar a filha, alguma coisa assim. Enquanto ela vai falando com a... Nossa. Enquanto ela vai falando com a mãe... A gente tá com medo aqui. O gato não para de mim. A gente não, sem podcast. Eu tô com... Porra, é o gato. Me cagando aqui. Você não era teu? Não, mano, só que eu sou medroso pra caralho. Eu sou medroso, né? Mano, puta que pariu de cara. Você não é metaleiro, você deve contar pros seus amigos. Mas então... Eles sabem. Eles estão explicando pra caralho. Prosseguindo. Deixa o cagaço pro dia do aconteceu comigo. A filha vai contando, tipo, como se a mãe tivesse perdido a memória total. Ah, eu sou sua filha, que não sei o quê, que a sua família é tal. E aí ela vai falando, liguem as marcas, os cortes. Ligue os cortes. Ela ficou o tempo todo falando isso pra filha. E aí ela tá com os braços tudo cortado. Ela mostra uma marca no beiço, como se fosse uma cruz cortada. É, uma cruz de ponta cabeça. E aí tem um momento que eles estão tentando tirar o capeta da mãe e a filha tá junto, e o que acontece é que o capeta sai da mãe e vai pra filha. Mas tem a cena que a filha começa a fazer os exames lá. Sim, ela começa a fazer os exames lá, pode crer. E daí as máquinas começam a entrar num curto fudido. Igual os outros filmes lá do Possessão também, que sempre acontece isso. E a mina vira o capeta, e aí tem que ter o exorcismo na maca. E filmando tudo, né, lógico. Sim. Cara, esse filme é muito tenso, porque você não consegue acreditar que aquilo é efeito especial aquilo, porque a mina vai se retorcendo de um jeito... Com os braços pra trás, tipo, sabe quando você vê aqueles negros que conseguem se retorcer? Eu não sei se a mina conseguia fazer. Contorcionista. Contorcionista. Mas ela vai se. Ela se retorce de um jeito que você fica, mano, essa mina é terrorista. Chamado. O Chamado. O Chamado é espírito. Sim, é legal, tá? O original. O primeiro, né? Sim, só teve um pra mim. É, porque os outros foi meio merda. Chamado, todo mundo sabe que é uma fita que você assiste, você morre depois de 7 dias, o Japão é mais cruel. Mas... porque morre em 3 ou 4. O Chamado não é mais monstro do que possessão? Não, é não, um porque espírito, é espírito, né? É espírito. É o espírito da menina que volta. É verdade. Quase que materializado, né? E... do poço, né? Sim. Basicamente, começa com duas minas assistindo. Ah, aliás, duas minas em casa, assim, e tal. Ah, você viu a fita? Que todo mundo fala que quem assiste morre e tal. E tipo, vou assistir. Não, uma começa a chorar. Caralho. E fala, não, eu já assisti. Nossa, mano. E hoje faz 7 dias. Caralho, velho. E daí, tipo, a mina vai buscar água lá pra mina, porque ela tá chorando pra cacete, é um negócio assim. O que volta, a mina não tá no quarto. Eita porra. Daí vai andando pela casa, procurando. Ela escuta um barulho num armário, abre, e a mina tá lá morta, tudo retorcida, tudo zoado. Quadradinho assim. Cacete, mano. E aí, você lembra o resto? Eu não lembro esse filme direito. Chamado primeiro? O primeiro, é. Ah, mano. E aí vai pra... corta pra aquela mãe com o filhinho, né? É. A loirinha lá. Acho que é que faz a namorada do Homem de Ferro, não é? Não lembro. Não é. Não é ela, né? Parecido. E aí ela tem um amigo também que trabalha com... acho que com gravação de filme, né? Um negócio assim. Tanto é que... vai desenrolando o filme e ela vai descobrindo a origem da Samara. Que, tipo, acho que o filho dela assistiu a fita antes dela, né? Pelo que eu lembro. Não, e Ela assistiu e o molequinho também alguns assistiu. Alguns dias depois, ela pegou o moleque assistindo. Sim. E só daí que ela já, tipo, fica desesperada, vai lá, abraça o moleque, para a fita e tal, mas já tinha sido tarde demais. Só que aí ela descobre que ela viu mais coisa do que a maioria das pessoas viram assistindo a fita. Sim. E aí ela vai vendo, tipo, coisas que nem aquele... cavalos. É, também a mina penteando o cabelo. Sim. O buraco que mostra o tempo todo lá, como se fosse o poço fechado com a luz do sol saindo. E ela vê o farol também, que é o farol do lado onde que tá o poço. Eles vão até o lugar, né, onde a mina tá enterrada, eles encontram o corpo dela lá. Acho que ela cai lá dentro do poço, pelo que eu lembro. Não. Ela não cai dentro do poço? No primeiro, mano. Não. Não é no primeiro que cai lá dentro. No primeiro nem mostra direito o poço, na verdade, né? Só descobre que é uma menina, então. Tal, e daí, tipo, o namorado dessa mina vem e morre. Ele morre, quase no fim, assim, tipo... quase no fim. E nesse momento, tipo, ela, no final, ela acaba descobrindo que se você copiasse a fita... Ah, é ela que começa o lance de passar a fita pra frente, pode crer. Você tem que copiar a fita e passar pra alguém. pra não morrer. Sim. Basicamente. É, esse primeiro foi bem menos legal. Menos de 7 dias, assim. Esse primeiro foi bem legal porque era novidade também, né? Uhum. Porque os outros acabou dando uma desandada. É, o chamado 3, eles passam isso pra internet e tem um culto do, da Samara e tudo mais. Cara, hoje seria muito fácil. Compartilhou no Facebook, já era. Já era. Um filme que o eu acho... O mundo inteiro morre, mas compartilhou no Facebook. Eu acho foda também que é de... Chega a ser num monstro. É um carro possuído, aquele Christine. Você gostou daquela porra? Eu acho esse filme foda, cara. Nossa. Então conta esse filme. Não, o filme parece é... Parece os urbanos do Ratinho, tá ligado? O cara compra assassino. Não, então nossa. O cara... É praticamente uma lenda urbana, porque o cara compra um carro e aí aquele carro tá possuído por um corpo de um... Por uma mulher, né? Uma mulher mega ciumenta e toda a mina... Toda... Porra, Suede! Caralho! Nossa! A mulher fica possuída. Olha a censurinha aí. Ela fica ciumenta. Ela fica ciumenta no trânsito. E o que acontece nesse filme, cara? Ela começa a querer matar. Tipo, ela não chega a matar em alguns momentos. Ela começa a ficar mais agressiva depois. Mas ela vai atrás, tipo, do bully do moleque, que o cara que zoava ele pra caralho, ela atropela o moleque, passa no meio de um tanque de gasolina, o bagulho explode e o carro continua correndo atrás do maluco. O negócio é louco. É, o carro encapetado. Encapetado. Né, o negócio é lá GTA. E quando tá, tipo, só a mina lá dentro, tipo, acende uma luz enorme do como é que é? Guarda-luva que chama? Não lembro agora. Guarda-luvas. Porta-luvas. Porta-luvas. E ela começa a assim, tipo, fica sem ar lá dentro e o banco começa a atacar a mina no... Nossa. Ele gostou disso, cara. Ele gostou cara, disso. Cara, é foda. É Deixa foda eu só esse colocar filme. Uma coisa, vocês falaram de chamado. Foi baseado, o chamado ele foi baseado numa lenda. Uma lenda não, num conto antigo pra caralho. Que na verdade não é uma menina. São 7 filhos. Uou. Que foram mortos pelo pai e jogados dentro do poço. Só que assim, os filhos não eram dele. Era tipo, ele foi obrigado a casar com a mulher. E os filhos eram do pai dela, do tio dela. Nossa. Então assim, tipo, ela foi estuprada várias vezes por várias pessoas da família. E mais pra frente, o marido dela matou todos eles e jogou dentro de um poço. Pesado, mano. Cacete, podiam fazer essa história, hein? Sim. Não, já chega. Um filme pra você, O Grito. O Grito? Primeiro, né? Porque é o mais... O Grito do primeiro. Não é só O Grito tem uma curiosidade. É dois bichos, não é? Que tipo, é o filho, é o cabelo, é a mãe, e é o do cabelo e o molequinho. Sim. Tem uma curiosidade, no começo do filme, mostra um cara se matando, e daí uma curiosidade que eu tenho é que no Japão, tem imobiliárias especializadas em vender casas assombradas para turistas que procuram. Ah, tô maluco. Bora? Mano, pra que isso, velho? No Japão tem aquela, né, aquele negócio, tipo, se Bora, a pessoa morreu não. muito amargurada, muito, né, ela fica lá com raiva e tal, a energia dessa pessoa fica no local. Mano. E o Grito? O Grito é de uma família que... Eu não lembro como que eles morrem, mas acho que a mãe morre na banheira, né? Alguma coisa assim. É. Com o cabelo preso. É. E o molequinho cai da escada. E aí tem o lance dele ficar chamando a mãe o tempo todo com aquela voz assim. Mãe. E aí... acho que é uma mina loira que muda pra aquela casa, não é? Não, é uma velhinha que mora lá e... E a mina loira é a cuidadora dessa velha. É a cuidadora dessa velha. E aí ela começa a ver coisas estranhas pela casa, tipo o cabelo que sai do canto da casa, o cabelo preto. E ela começa a ver as fotos dessa mulher que morava lá, que todas as fotos ela tá com a cara totalmente retorcida, né? E ela começa a ir atrás da história dessa mãe... E aí descobre que tinha um molequinho também. E ela começa a ver o molequinho. E o molequinho, tipo, sobe e desce a escada todo recontorcido. Puta. E agora só me vem a cena do Bunny Pânico 4 dela conversando com o molequinho lá. Ah, Sushi, Toshiba, Yamazaki. Caralho. Eu lembro que quando eu assisti esse filme, cara, foi logo depois que lançou na locadora. Meus pais ainda estavam juntos, meu pai trouxe esse filme. Porra, pai. E, cara, por que que eu fui assistir esse filme, tá ligado? Tinha medo de andar pela casa de noite. Não, eu comecei a tomar banho lavando o cabelo de olho aberto, porque eu ficava com medo de sair alguma coisa na minha cabeça. É, tem isso. Tem a cena do banho da mina loira, né? Que ela começa a ir o estufo da cabeça eu dela. Eu ficava com medo de abrir o olho e tem alguma coisa na minha frente. Eu só não lembro como é que eles acabam com... Não lembro também. Eu não lembro como é que era o... Tá aí um filme pra reassistir. Faz tempo que eu vi, sim, o grito. Um da hora que a gente assistiu foi o grito versus o chamado, né? Ah, não é, não, da hora, véio, né? Ah, mas foi... O único da hora foi ter visto... A Samara. Saber que a Samara no Japão mata em 3 ou 4 dias e não em 7. Porra, mais Samara rápido, é mais cruel. É isso, e você fica mais desesperado pra passar a fita, né? Exato. Conta aí, então, essa porra que eu apaguei da minha mente. Você apagou? Apaguei. Ah, a história é que, tipo, eles estão querendo acabar com a história da Samara. E aí a ideia que eles têm, tipo, tem o lance do grito, do molequinho que entra na casa e tal, ele consegue sair de lá de dentro, aí tem os bully dele que acaba sendo morto lá dentro, e aí tem a mina que tá tentando tirar o capeta da amiga dela, e o capeta passa pro não é o padre, é tipo como se fosse um professor, né? É, um professor, é, alguma coisa assim. E eles tentam tirar o capeta o tempo todo, e eles vão atrás de uma galera que casca, tipo um personagem de anime, que é uma menininha, é, e um cara altão. Eu tenho certeza que eles são de algum anime famoso aí, mano. E eles são exorcistas, né? Não, mas é verdade. E aí eles levam eles pra uma velha. É, é essa velha que fica possuidona e bate em todo morre mundo. Morre quase todo mundo. Morre todo mundo, tipo, contorcido, porque tudo, cara. Eles tentam tirar, tipo, eles têm um jeito foda de tirar capeta, só que o capeta da Samara é mais fodido. E o nome da... Não é Samara, é um outro nome, eu não lembro agora. É um nome japonês. É, Tamara. Kimono. É. Kimono. É, alguma coisa assim. Tsukinade Suné. É. Suedo que nada na cama. E aí a ideia dos exorcistas lá, do caçador e da menininha, que é, acho que a menininha é muda, alguma coisa assim, é de levar a fita... Caralho, mano, eu lembrei, que tosco. Você lembrou, né, dessa porra? Continua. Que a ideia deles é levar... Não, mas vai indo pra cena que eles... Ai, mano, que faz a fusão lá. Ah, você tá tirando com a minha cara. Tem fusão. Assim, eles fazem os dedinhos. Esses exorcistas, o cara alto e a menininha, eles têm a grande ideia de fazer uma mina assistir, uma mina que já tinha assistido a fita, tem a grande ideia de levar essa mina pra assistir a fita dentro da casa... Que tem a mulher e o menino. Ai. E daí tem a ideia de levar eles pra trancar no poço. Sim. E eles fazem toda uma armadilha com aqueles selos de, sei lá, demônio e tal, que tem no Japão e tal. E aí de dentro do poço... Não, cara. A cena, mano. A cena, tipo, as três criaturas saem correndo e se chocam no ar e caem dentro do poço. É, eles... E daí, tipo, eles fecham o poço, colocam vários selos, só que o bicho sai lá de dentro mais forte, porque fundiu. E por acaso vira alguma coisa estranha de três cabeças? Vira um negócio esquisito. Vira um negócio esquisitão. Não, vira uma Samara meio misturada com a mulher. Vira uma Samara que anda com o... Tipo, uma Samara cabeludona, com os cabelos voando e andando que nem um molequinho todo retorcido, assim, vai correndo pra cima deles daquele jeito, tá ligado? Nossa. Caralho. E fazer... Que nem um moleque. Entendi. É tosco. Uhum. O Álvaro gostou. Eu gosto de filme tosco, cara. É tosco, é bem tosco. Ah, Suede. Qual? Fala da bruxa pra gente. A bruxa vai entrar? É, lógico. Vai, entrar, é Satanás. É. Porra, a bruxa é um filme que me encantou. Só não me encantou tanto porque é muito rápido. É, acaba sendo um filme curto, né? Mas é bom porque foge dos estereótipos. A bruxa, cara, é um filme que pega aquela questão da religião também, porque é o... Só pra deixar claro, esse filme tem bruxas. Sim. Então, não, em tese, não entraria nesse podcast. Mas como tem Satanás... Sim, tem entra. Satanás, entra. Tá, né? É, pega bem a questão daquela coisa da rincha religiosa, do começo do protestantismo lá, das igrejas se separando por ideias, e uma família decide, por decisão do pai... Que não concorda muito com o novo formato da igreja. É, que não concorda. Decide se isolar no meio do mato, meio uma floresta. É. Abriu mão do poder do Estado e vai lá pro meio da floresta, cultivar a própria comida e tudo mais. Viver da arte, das coisas da natureza que Deus dá pra gente. E essa mulher tava grávida, né? E ela tem um filho na cabaninha que eles tiveram lá. Um certo dia, tava tudo normal, digamos assim. Um certo dia tá lá a... Como que é o nome dela? Dakota Fanning. Não, não é a Dakota Fanning, né? Dakota Fanning. Mas ela é uma loirinha parecida. Acho que é a irmã dela, não é? Ela tem um nome bem caricato no filme. Ixi. Eu não lembro agora. Garota. A garota loira lá, mais velha, estava brincando com o bebê enquanto pendurava as roupas. A Aurora. Como assim? De achou, né? E tava tava ajoelhada na frente do bebê, nessa brincadeira de achou, ela foi fazer de novo, o bebê sumiu. E aí, colocar uma culpa nela, e aí vai, mais coisas, como isso abala a família totalmente, a mãe começa a ficar em choque, a família vai acabando perdendo a fé, aos poucos, coisas estranhas vão acontecendo. Tem duas pirralhas, não, uma pirralha e um pirralho, eles, né? Eles têm um bode preto. É, eles têm um bode preto, que é o Black Philip, que é o destaque, do, é o melhor dos bodes que eu já vi nos filmes. É o Black Philip. E tem um casal de filhos também, pequenininhos, eu não lembro se é um casal, se são duas menininhas, são atentados, que... São crianças. Gêmeos, se eu não me engano. São gêmeos. Né? São duas crianças mais ou menos da mesma idade. E tem o outro rapazinho também, que é mais novo que a garota, mas são lá, eram cinco filhos, aí foi um, sobrou quatro. E o filme vai rolando naquela... Não tem susto, não tem nada, tem aquela atmosfera... É uma atmosfera que vai te deixando tenso, que vai meio te deixando enjoado, tenso, meio... Exato. Aí tem a cena que o pai leva o menino pro mato pra caçar, porque a plantação de milho dele está morrendo, e a menina acaba indo também, eles se perdem do pai, aí eles veem a bruxa, uma bruxa na floresta, e tem a cena da bruxa se banhando com o sangue do bebê. Porra, e só que assim, tipo, é uma coisa bem, bem light, bem assim, bem, como que eu posso dizer? Sutil. Bem sutil, era a palavra que eu queria. Obrigado. É bem sutil tudo que tá acontecendo. E no final descobrem que... A menina vai ordenhar. A menina vai ordenhar. A cabra. E sai sangue. Pô, sim. Mas calma aí, não é um bode? Ela vai ordenhar uma cabra, né, pô? Vai ordenhar um bode? Não, é que vocês... Entendi. Tem um bode. Você sabe o que é ordenhar um bode? Pra mim, só tinha o bode. Eu falei, ela vai ordenhar a cabra, vai sair sangue. Eu falei, porra, ela isolou... Tem algumas cabras. É uma criação de cabras, né? Entendi. E tem o bode... E tem o bode macho alfa lá. Agora entendi. Daí ela vai ordenhar a cabra e sai sangue. E nisso a família já começa a taxar ela de bruxa. Sim, a família já começa a taxar ela de bruxa. A fé da família tá morrendo, e aí ela joga a culpa pras duas criancinhas, porque elas viviam cantando músicas estranhas e... Cantando músicas do Black Philip. Sim, do Black Philip também. Black Philip, não sei o que lá. Aí perguntavam, quem falou essa música? Foi o Black Philip. Nossa, velho. E aí... Quem te ensinou essa música? Criança é um bicho lazarento, cara. Uh-huh. Porque, tipo, a criança vai te falar, ah, não, eu tava brincando com meu amigo, e ela não tem amigos. Né? Que amigo é esse? Não, tá lá no quarto. Vamos lá, papai. Não. Fala, vai lá, filha. Eu pego e taco fogo na casa com meu filho dentro. Podcast. Você vai conhecer um amigo. Não. Mas aí... Ele tá ali olhando pra nós ali. Tô gostando de botar medo nele. Mas aí todo mundo... Aí eles têm um ataque epiléptico, as duas crianças, no meio de uma... Ah, tem um porém também, que o moleque, ele vai tentar caçar sozinho, aí ele dá de cara com a bruxa, tá lá gostosona, dá um beijo nele, e nisso eles some também. Aí o pai dele encontra... Ah, não. Eles estão saindo pra procurar ele um dia de chuva. Ele aparece todo debilitado. E, assim, ele não fala. Ele tá debilitado. Ele tá meio que morrendo. Aí eles vão se juntar pra rezar em torno dele. Meu lá, Deus. Que foi quando as duas crianças tiveram um ataque epilético. A filha se nega a rezar, não é? Os meninos fala se negam a rezar, tem que levar pra um médico, não é? Ah, não. Os meninos começam a dar risada durante a reza. Aí acho que eles se negam a rezar. É. Aí eles falam pra menina falar que aceita Jesus, não sei o que lá. Que Jesus é o guia, não sei o que lá. Não lembro direito dessa parte. É, não, porque a mãe tá falando pros moleques calar a boca e a filha tá falando, deixa eles, são só crianças, alguma coisa assim. É, isso mesmo. E daí começa, ah, por que você não aceita Jesus e sei lá o quê, né? Uma parada bem... Alguma coisa assim. Parece minha família. E aí eles conseguem desespiritar o moleque lá que gospe, acho que um pedaço de maçã, não sei, e faz um pequeno monólogo lá falando que tá indo pros braços do Salvador, não sei o que lá, e morre nos braços e da morre. Mãe. Caralho. E eu lembro que em uma das últimas cenas, antes de todo mundo endoidar, é uma cena em que a mãe, ela tava dormindo, o pai tinha saído não sei pra quê, e a menina tava lá no quarto dela, e a menina vê, a mãe vê o filho dela, o pequenininho, e o outro que tinha morrido, os dois que morreram, e começa a conversar, tal, não sei o que lá. Aí corta pra cena de alguma treta da menina, não lembro o que tava acontecendo, só que aí depois corta pra mãe, que ela tava dando de amamentar pro bebezinho e falando com o outro, e na verdade é um corvo grande que tá mordiscando o peito dela, e acho que é uma outra coisa lá também que eu não lembro, que foram mandados da bruxa, não sei o que lá. Caramba. E vai indo o filme, e aí acaba que todo mundo endoida, ela acaba matando a mãe, porque a mãe vai pra cima dela. dela, pra bater nela, não sei o que lá. Esse filme foca bem mais no horror do que no, tipo, jump scare. Não, é horror. É psicológico. Esse filme, assim, é foda também. Aí acaba matando o pai... Não, ela mata o pai primeiro. Caralho. Não, minto. O pai morre porque as coisas caem em cima dele. É. Aí a mãe começa a culpar ela, vai pra cima dela. Ela fala... antes de matar, fala, mãe, eu te amo, não sei o que lá, e mata ela. Porque senão ela ia morrer. Porra. E aí ela acaba despirocando de tudo, vai pro celeiro e tenta falar com o Black Phillip. Fala, é verdade, assim, tipo, ela não acreditava até então, né? Mas ela fala então se você é o demônio. Fala, você é o demônio, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí corta pra cena dela ajoelhada e um vulto passando por trás dela e um pé, assim, um par de pés. E dando alguma coisa pra ela assinar lá. Pra ela virar bruxa também. Ela vai pra uma clareira no meio da floresta. Aí depois que isso aconteceu. Depois que isso aconteceu, ela tira a roupa e vai pro meio de uma clareira. Onde tem várias outras bruxas. Outras bruxas. Aí acontece a paia do filme, que elas voam. Mas enfim. Então, a menina era uma bruxa mesmo? Não. Ela se torna. Ela despirocou. Digamos assim que ela tinha dons pra ser bruxa. É, ela tinha dons pra bruxaria. Tipo, pela família dela ficar falando, ah, você é, ela acabou virando. É, no final. Quando não tinha mais nada pra basicamente fazer. Basicamente. Caraca. Porra. É igual quando seus pais viram pra você, ah, você é um vagabundo. Você vai lá, vai lá no pé de dinheiro. É, quase que eu pato fiz aí, isso. Cara? O que foi esse pato? Ah, precisa ter, né? Mas vamos lá, mais dois filmes pra fechar, vai. Porra. The Evil Dead. Eu tô com medo. A Morte do Demônio. Dead é um clássico, né, cara? O antigão é bem louco, sim, mano. Sim, conta aí pra nós. É uma cabana, né? Fala perto do microfone. Uma cabana, o pessoal vai passar o final de semana lá. Pelo que eu lembro, acho que nessa cabana tinha morrido, acho que o irmão, a irmã do cara, não era alguma coisa assim? Ah, essa parte eu não lembro. Eu sei que eles foram pra lá, mas tinham o objetivo de encontrar alguém que tinha morrido lá naquela floresta. E aí... Tinha sumido, certo. E aí eles começam, tipo, uma pessoa fica possuidona. Tipo, a cabana é possuída, na verdade. E começa a possuir pessoa por pessoa e vai um matando o outro. A floresta é possuída, na verdade. É floresta, pode crer. O mundo é possuído. Não, seria aquela região, uma região amaldiçoada, tá ligado? É que nem o Bruxa de Blair. Sim, quase sim. O Bruxa de Blair. Só que o estilo que foi filmado o filme ficou famoso pra caramba, que teve bastante aquele lance de, tipo, como se fosse em primeira pessoa. Sim. Como se o capeta estivesse indo atrás do cara. Então, tipo, eles amarraram uma madeira, tipo, como se fosse um pau de selfie no maluco e com a câmera e o cara ia correndo como se tivesse um bicho correndo atrás estilo dele, Bruxa entendeu? De Blair. E aí teve bastante, tipo, que nem tem uma hora que o cara arranca o próprio braço e ele coloca uma serra elétrica no braço dele, que é o Ash. Que tanto é que depois teve um monte de filme desse Evil Dead, só que veio, foi bem mais. É um filme trashzão pra porra, é, um tá ligado? Ele falou isso, Pikachu, escolhe você. Ou Ed. Vai saber se não tiraram o nome do Ash desse filme, mas acho que é bem impossível. Não. Mas o foda é que, tipo, no filme, as pessoas que estão possuídas... Em todo momento, alguém fica com o demônio. É, em todo momento, e vai matando. É, matança pra tudo quanto é lado. Prego encravando na cabeça de um, trancando no porão e tentando tacar fogo, aí sai... O cara tenta enterrar a mina volta. Tipo, ela tá toda cortada, ele enterra a mina. Ela tá toda cortada porque a floresta estupra ela. É, a floresta pega ela, pode crer. Caralho, mano. E aí ela volta sem corte nenhum. Sim. Da terra, enterrada no chão ali, caralho. Você fica tipo, vai tomando cu, eles trancam ela no porão. Sim. Só que ela fica... É tipo demônio mesmo. Fica tentando as pessoas ali em volta, né? Até que alguém abre pra ela, não lembro quem. E daí jogam ela lá dentro de novo. Depois ela ter matado uns dois. E tá com fogo na casa. Verdade. E aí quando ela sai, ela é estuprada pela floresta. Que louco. Não, ela foi no meio do filme. Ela foi no meio do filme? É. Quando ela foi estuprada pela floresta, que entrou o demônio lá. Ah, é, pode crer. Oh. É que o filme foi sempre que eu vi. E é o antigo pra cacete, né? Acho que ela teve uma briga com eles e ela ia embora sozinha a pé. É, verdade. E daí ela acaba parando, né, no meio das florestas e se fodendo, literalmente. Pô, mano. Mas termina que não sobra ninguém no filme, né? É. Mas não, acho que depois, sobra um só. Depois sobra, tipo, parece que não sobra e na continuação mostra que o Ash continua vivo. Ah, né? E... Da hora que esse filme, tipo, os caras gravaram em 3 dias numa cabana com quase nenhum... Recurso zero, né? É, então, recurso zero. Acho que gastaram 10 mil no filme e ganharam milhões, tipo, como na época. Como todo filme trash, é um filme tosco. Mas pra época, foi bom pra caralho, tá ligado? Tem um Necronomicon nesse filme, não tem? Acho que não. Não é nesse? Não, acho que não. Ok. Acho que não. não tem. Então tá. Eu acho que a gente pode terminar com um clássico que depois virou a chacota do caralho, que é o Brinquedo Assassino. Chuck. Ah, é, pode crer que ele é possuído pelo... Sim. É meio porque... Annabelle, assim, também. É, muita gente não vai lembrar, mas o Chuck, o boneco, né, ele é... Ele foi espiritado. Ele foi, digamos assim, possuído pelo espírito de um serial killer. Sim. Tanto é que quem faz o ritual é a namorada dele, né, pra possuir não. O boneco, não é? Não. Ele mesmo que faz o ritual? Ele faz. Ah, no do, da namorada é o A namorada do boneco, já né? virou chacota é pra caralho. Né? É, pode crer. E no começo do filme, o cara, esse serial killer, tá correndo da polícia e ele entra numa fábrica de brinquedos. Uhum. Que acho que o brinquedo chamava Good Boy, alguma era coisa alguma assim, coisa né? Assim. Ou Good não, Friend, é... era alguma mas parada. Mas tinha assim. A coisa do Chuck, não tinha? Ou Chuck não. era o assassino? É, o nome do... Não, o nome do brinquedo era Chuck, mas o... Era tipo o nome Good do Boy. Brinquedo era Good Boy, alguma coisa assim, só que o boneco chamava Chuck. Assim. E... Ou o moleque deu o nome de Chuck, eu não lembro. E daí aí, tipo, antes dele morrer, ele pega um desses bonecos e passa o espírito dele pra dentro desses, de um desses bonecos. Caralho, que viagem, mano. E aí, esse boneco entra em moda pra caralho e tal. É. E o moleque pede pra mãe, eu não lembro se o moleque pede pra mãe ou se o pai ou a mãe dá um desse boneco pra ele. E acaba dando o boneco que está o serial killer, que procura um corpo de verdade pra voltar à vida e voltar, né, a cometer os assassinatos dele. E ele é loucaço, cara. E daí começa a acontecer coisas, né? O boneco começa a aparecer em outros lugares, a mãe fica meio que, porra, é essa e tal. E o moleque começa a ficar meio assim, porque o boneco começa a falar com ele. Sim. Falando mais frases do que ele deveria falar, né? Nossa, mano. Aí eu não lembro o que acontece. Vai acontecendo esses casos aí, né? Mas acho eu não que lembro é... o que acontece. Ele meio que manda o molequinho cortar o cabelo da mãe com uma faca, né? Alguma coisa assim. Com ele, ele começa a mandar o moleque fazer coisas. Exatamente. Começa a mandar fazer umas maldades ali. Sim, pra influenciar também ele. Sim. Mas eu acho que a mãe vai levar o boneco de volta pra fábrica de brinquedos, o moleque vai junto, eu não lembro o que acontece. Que daí o boneco começa a correr atrás deles lá dentro com uma faca. E aí, eu não lembro direito a morte dele. Eu acho que ele entra naquela linha de produção e começa a ser perfurado pelas coisas e tal. Mas é uma maluquice, né, cara? Depois vira muito a cota, né? Porque depois tem a noiva a do Chuck, o filho é do Chuck. Porque eu baixei pra assistir o primeiro filme assistir. É legal. Sim, sim. O primeiro filme é legal. Acho que faz muito tempo. Depois vira uma chacota do caralho, mas o primeiro filme é bom, cara. Eu tinha medo da noiva do Chuck, mas é o seguinte. Eu assisti, tipo, no cinema em casa, no mesmo dia, tinha passado A Ilha do Tesouro dos Muppets. Sim. E tem a Miss Piggy. Sim. Parece. Que parece. Uhum. E aí, de noite, eu assisti a porra da noiva do Chuck. Eu sonhei... Você criou trauma de Muppets. Sim. Caralho. Eu sonhei nossa, que a porra da porca vinha me matar. E eu só via ela da metade do corpo pra cima. Com aqueles bracinhos assim. E aquela voz assim... Girando. E aquela... Eu vou te matar, Álvaro. Mano, mas tipo, eu vi ela, tipo, ela vinha tremendo pra cima de mim e era tipo, era um negócio bizarro. Caralho. E eu tipo, sem brincadeira, às vezes eu vejo ela até hoje, eu fico com aquele, sabe aquele medo de criança que você tem? Sim. Não sei que medo de criança que vocês têm, assim, de, que puxa até hoje. Aham. É, eu não... Não tem. Eu não tenho medo eu de Eu tenho nada. Medo da Miss Piggy, cara. Eu tenho medo de tudo. Mas assim, os outros filmes acabaram virando chacota, porque daí entrou a noiva de Chuck, e na noiva de Chuck tem um... Nossa, tem uma frase que eu não esqueço até hoje, que a noiva do Chuck fala pra ele: ah, você tem camisinha? Daí ele vira e fala: não, eu sou todo de plástico. É verdade. É foi uma das primeiras vezes que eu vi dois bonecos meterem. E daí tem o filho do Chuck, que ele acaba matando o Chuck e a mulher. Nossa, é uma viagem do caralho. Não, mas o primeiro eu tenho filme certeza. É depois eles pegaram pra zoar. Mas mesmo, pelo que impossível. Eu sei, o Chuck, ele vai até o 3 e aí depois tem a noiva do Chuck, cara. Sim, parece sim. Que vai sair um ainda, né? Saiu, acho que saiu uns tempos atrás, a maldição. Do bosta, Chuck, mas vai sair tendo... o culto do Chuck agora. Se eles pegassem pra refazer o primeiro de um jeito decente, sim. Eu acho que valeria a pena. E é um boneco que dá medo. Essas coisas de criança geralmente, né, sim. Assustam, dão medo. Dá medo. Mais do que assustar, dá medo, né, cara? Porque não. É o que te deixa na paranoia de, tipo, qualquer objeto vai se mexer e vai te matar. Tá ouvindo, podcast? Porra, mano. E chegamos ao fim de mais um LocomoCast, onde nós fizemos algumas recomendações de alguns filmes bacanas, né? Alguns nem tanto, mas... É porque tem alguns filmes que realmente ficam datados, né? Sim, mas é bom. Assim, no geral, são recomendações de filmes que a gente particularmente gosta bastante. O Suede mesmo falou que ficou com vontade de assistir alguns. Sim, gostei. Espero que você, querido ouvinte, tenha ficado com vontade de assistir alguns também. Mas antes de finalizar, a gente precisa falar sobre uma coisa. Precisamos agradecer ao pessoal do On Fire. On Fire. On Fire. On Fire é um podcast lá no Rio Grande do Sul, que é distribuído pelo nosso site, Locomotiva 26, exatamente. E lógico que a gente não ia distribuir qualquer coisa, né? Né? Então é um podcast bacana aí pra você. Agora que terminou o Locomocast, vá ouvir o On Fire. On Fire. On Fire. Além disso, no site agora tem um banner lá, Suede. Tem um banner lá muito bonito, muito elegante. O que é esse banner? Cara, é um banner que quando o Tani colocou, ele me mandou, eu fiquei emocionado. É o banner do meu livro, olha só. É, exatamente, um banner que você pode comprar o livro do Suede. Ah, Suede, agora é hora de você vender o seu peixe. Convença as pessoas, fala um pouquinho do livro, do porquê elas devem comprar. Vocês devem comprar esse livro porque a inspiração foi muito real, foi tudo muito interno e verdadeiro. Então, tudo que é verdadeiro vale a pena de ser lido e apreciado. A história é uma história envolvente, que fala de uma menina que carrega todos os problemas existenciais possíveis. E no meio de um romance clichê, acontecem várias coisas diferentes e interessantes. É meio que uma história, lição de vida, junto com coisas pesadas. É bem interessante. Vale muito a pena. Exatamente. Então vamos comprar o livro do Suede. Vamos ajudar ele a crescer na vida. E né? Eu tô preparando mais dois, já faz 2 anos e eu não consigo dar continuidade, mas logo estão aí. Eu também, mas antes eu vou acabar... Com a vida. Não, antes nós vamos acabar fazendo algumas coisinhas ano que vem. Sim, sim. Que são ideias que poderiam virar livros, mas nós preferimos apresentar pra você de uma outra forma. É. Que vai mexer com os seus sentidos e tudo mais. Então aguardem, eu não vou falar mais do que isso. Aguardem, ano que vem o bagulho vai ser louco, bicho. Louco. É. Porque nesse momento a gente tá empenhado no podcast de Natal. Mas ano que vem... Louco. Louquíssimo. Já temos aí, digamos assim, já temos algumas coisinhas escritas. É. Louco. É. E vamos fazer coisas que pelo menos eu nunca vi nenhum canal de entretenimento fazendo também. Também vi não. Também não. Ó. Responsa, hein? Responsa foda, hein? Então, aguardem, meus queridos. Vai vir muita coisa boa do Locomotiva 26 por aí. Vai ser foda. Louco. E, se você quiser recomendar um filme de terror para nós, não contem comigo. Não contem com o podcast, porém, ó, que fique claro. Nesse podcast, a gente falou de filmes de espíritos e demônios. Recomendem esse gênero de filme pra gente, ok? Então, envie a sua recomendação, o que você achou do podcast, o que você achou de outro podcast que você ouviu. Sim. Envie para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Árvore. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Muito obrigado por você ter sido o único a não falar o e-mail com um jeito retardado. Desculpa, eu voltei. É que eu tô com medo. Eu agradeci, seu viado. Ah, tá, é que eu tô com medo. Tá, ok. Caralho. E vamos agradecer também a presença do Outcast, que tipo, por mais que ele não tenha falado muito, foi engraçado. Foi engraçado. Foi. Quer falar alguma coisa, Outcast? Na casa do senhor não entra Satanás. Você devia dormir, Suede, no Outcast. Você devia dormir comigo? Então, o Outcast vai dormir dentro da igreja hoje. Meu, vale lembrar que temos... Os pais rezarem por mim. Vale lembrar que também temos outra forma de contato. Álvaro. Oi. Qual é a outra forma de contato? Sem dar brecha pro Suede fazer piadinhas. Ele tá coçando pra fazer piadinha. A outra forma de contato se encontra no grupo do Facebook. Temos um endereço eletrônico lá. Sim, no Passageiros Locomotiva. Que é do nosso grupo. Bugou. Do WhatsApp. Aê, cara! Aê! Tela azul no alvo. Exatamente. Do tela azul. Basta entrar no nosso grupo Passageiros Locomotiva no Facebook, lá vai estar fixado no topo. No topo. vai estar lá fixado um endereço eletrônico para você clicar lá e fazer parte desse maravilhoso grupo, em que nós trocamos ideias sobre várias coisas, sobre muitas. O dia a dia. A gente manda foto, a gente convida vocês para vir para cá ver a gente, né? Cria canequinha. Como nosso querido amigo Renato Augusto. E, claro, que nessa publicação desse podcast também tem um endereço. Vai estar escrito lá, link para o grupo do WhatsApp. Clica não, aqui. Na Zelda que tá do não. lado. Mas é do jeito que tá escrito, né? Se ele quer ser retardado, o problema é dele. Mas tá lá, clica aqui. Você clicando no clica aqui, você tá dentro do grupo. Ok? Ok. E eu acho que é isso. É isso. Então, bora lá. Está na pauta de semana que vem. Amém. Que será... Monstros. Monstros, entidades. Entidades, ai, coisas. Sim. Entidades não, porque entidades acabou sendo um pouco nesse, né? Não. Serão criaturas. Quero falar do Babadook. É uma criatura. Uma entidade. Uma criatura. O It é uma entidade. Se é personificação, é criatura. Entidade o quê? Entidade, você pode falar de entidade, espírito, cara. Ok, ok. Entidade, okay. Tipo o Fred Gugger é uma entidade. Exatamente. Não, ele é uma criatura. Ele é uma criatura. Não, enfim. É nóis. Falou! Nesse ritmo, o Senhor. Senhor, tem muitos filhos Ele quer. Eu sou um deles, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito. O Senhor tem muitos filhos Ele quer. Eu sou um deles, você também. Braços erguidos. Easter eggs. Easter eggs. Easter eggs. Scarlett Johansson é vida, cara. É. Deixa eu falar um filme chamado Hair. Tá delegado, Sué, né? Tá. Porra, Sué. É bom ligar o microfone, né? Pra. Ou não, deixa ele pra gravar. Sim, Suede, não é Suede. Às vezes é bom. Às vezes. Não. O que você fala sobre o quê? Só não, por causa então. Do gemido dos caras de Johansson, né, seu viado? É, também. Mas é a voz dela, tipo, filme. O cara ele se apaixona por um aplicativo que vai conversando com você, tá ligado? Pesado. É, tipo, e a voz desse cara de Johansson. Siri, Sim, isso aqui. É praticamente um episódio de Black Mirror aquele filme, né? É um avanço do assistente do celular, tá ligado? E é um filme foda pra caralho. Tem um momento que ele contrata uma puta pra fingir como se fosse a Hair. E, nossa, tipo, deixa. Cara. Ela não fala nada, tipo. E ele tenta meter com ela e não consegue, que ele quer que seja a Hair, entendeu? Entendi. É foda. E a Scarlett Johansson é? Ela é a voz. Ah, tá. Legal. E é sexy a voz dela. Esse filme é do caralho. Esse filme é do caralho. É foda. Só o Sérgio quer bater punheta ouvindo a mulher. Como é que puxa, mano? Não é assim que funciona. Então, cara. O Álvaro, grava alguma coisa agora pro Suede, na hora que ele estiver editando, ele se satisfazer manualmente. Não, mano. Que droga. O Suede. É. Puta merda, e agora, Suede? Muito da hora que eu vi, cara. Imagina esse cara, Tio Hanson, toda molhadinha. Não. Se esfregando. Não, é assim, não. Imagina eu, todo molhadinho. Se esfregando as tetas. As tetas peludas aqui, assim, ó. Suede. Fazendo assim, ó, no seu braço, vai, assim. Isso, Suede. Do seu lado direito, se esfregando. Ai, rata do seu lado esquerdo. Vai, Suede. Balança meu assim. Pipi. Balança meu pipi. Isso vai pra extra, né? Sim, Suede. Isso vai pra extra e pro seu inconsciente. Toda vez que você for se masturbar, você vai lembrar da gente falando: vai, Suede. Que droga. Nossa, cara. Meu Deus. É, daqui uma semana sai de pô, mano, eu não consigo mais tocar um. Então, gente, eu tô ficando broxo. Eu tô ficando broxo. Mano. Até porque é um assunto que, né, levaria a público, assim. É, né? Isso aí é broxo. Isso do caralho. Eu não sou. Nesse momento, nosso amigo Together está na Tailândia. Nesse momento, nosso amigo Together está na Tailândia. Sim. Vocês lembram do Conhecendo Desconhecidos com o Together? Então. Ele veio pra cá só pra gravar o cast e foi entrar lá de volta. Ele não revelou o cast, mas ele se apaixonou por um ladyboy. Sim. E ele foi morar na Tailândia. Com um ladyboy. Que bonito. Isso tudo é por causa de uma rola. Brincadeira, você pode dar uns aqui? Como que tá o seu amigo? Não, porque uma coisa é traveco, outra coisa põe é ladyboy, aqui cara. Dentro, no de dentro aqui. Aqui? É. Puta que pariu! Vem tomar no cu, gato filha da puta, mano! Não é hora de gritar. O gato tá miando, moço! Tá, mas ele não tá aqui. Eu tô com medo, mano! Não é zoeira, gente. Você tem que ficar com medo se a hora que você deitar a sua cabeça no travesseiro pra dormir, ele começa a miar. Pior que tem um gato que fica assim escutar. No. Puta que pariu! Vai, vamos continuar. Você que tá foi, vendo, Suede? Para de querer me assustar. Que foi, Suede? Por favor. Você tá vendo ele, Tânia? Eu tô vendo não. Atrás dele, na verdade. Ah, então. Toma no cu, velho. Para com isso. Mano, tá. Porra, mano. Por que você fez isso comigo, velho? Você não olha pra trás. Não, para, pô. Não tem nada, não. Por favor. Vai pra cima. Eu tô com medo. Tem aquela... Na casa do Senhor não entra Satanás. O metaleiro tá cantando. Mas o podcast entra sim. Não, mano, eu tô com medo. Olha no matinho, podcast. Não. Tá te olhando ali, ó, tá te esperando ali, ó. Eu gosto de ouvir os metalzão, só que eu sou cagão, velho. E aí? Não adianta, né? É sério, eu não fico pagando, não, sou depois mal, cê, não sei depois, que... Eu depois você vier falar de Satanás pra mim e falar, se apega a Jesus, rapaz. Não, apega mano, Jesus. Sério, quando eu conheço uma pessoa, a primeira coisa que eu falo é, eu sou cagão pra caralho. Mano. Quando você me conheceu, você não falou isso. Não? Yeah. Eu sempre falo que eu sou cagão, serão, eu falo, mano. Serão, mano, eu tenho muito medo das coisas. Isso que eu tenho na lista aqui já foi tudo, mano.